Você só tem uma chance de salvar a galáxia duas vezes. Existem milhares deles e cinco de nós. As chances são terríveis. Guardiões da Galáxia, volume 2, hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Energia 97. 18 anos de Estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora é com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá começando mais um Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tamo no ar, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, estou ali. Meu nome é Trabalho, nosso nome é Trabalho, nós trabalhamos. Exatamente, apenas hoje no ar aqueles que não aderiram à greve. Exatamente. É. O Domênico não aderiu. Porque o resto dos bondões estão lá embaixo no movimento, não sei fazendo o quê. O Domênico, ele veio trabalhar e falou assim, não. É? Vou trabalhar. Aí chegou no meio do dia e ele falou assim: acho que eles têm razão. Vou descer. Vou aderir à greve. Desceu. Desceu. Pior que desceu ele, aí levou o Nariga. O Nariga também louco por um movimento. Não, mas aí é uma greve ali na Vila Boim. Cada um com seu núcleo ali, né? Por mais vagas de Zona Azul. Mais vagas de Zona Azul. Exatamente. O Rudy também. Então, os caras não querem pagar a Valet, mano. O Rudy tá de greve o ano inteiro. Acho que uma das reivindicações da Vila Bem é que queremos apartamentos com mais metros quadrados. Né? Esses de 500 metros quadrados não dá. Não. Varanda gourmet com 300 metros, exatamente, sabe? Exatamente, Mas segurança particular na rua. Tava agora de estacionamento, velho. Estacionamento na Vila Boim, cara. É uma parcela de IPTU, velho. Eles querem um consulado americano na Higienópolis, só pra eles. Você viu isso? É. Ah. Outro dia eu fui parar lá na Vila Boim, né? Ah. O cara falou 40 pau. Você tá brincando? Falei, tá vendido. É seu, pode pegar. Pode pegar, é seu. Mas tem que pagar as dívidas. 40 pau pode ficar com o seu. Assume, né? É louco. Presente, né? Sobrou importante que hoje é sexta-feira, né? Você tá ligado? Ah, hoje tem muito decreto. Importante. É. Decreto, eu vou ficar mais louco que o Eduardo Batista na coletiva. Vou ficar mais louco até do que o Rossi lá da Chapecoense. Você viu, mano? O que ele fez? Não vi. O que ele fez? Viu? Não vi. Fez um exame. E proctologista no... Meteu um pula-pirata lá no... Passou a mão. Foi expulso. No pulenta. Olha, é difícil o juiz pegar essas dedadas assim. É uma assim, cena flagrar, rara, hein? Né? Rara... Ó, mas isso é louco, Uruguai, mano. Difícil. Sujou até a unha. Tá, para, mano! que nojo! Mas que é verdade, isso. Você não viu o lance, é depois verdade. Depois dessa cena, o Mota até se inscreveu na escolinha pra ser jogador de futebol. Pô. É louco, eu já faço patolada com você. Não, comigo não. Amozão. Aí, Ale, você mozão, mexe e depois você tem que aguentar. Hoje? Mas tá hoje vendo? Tem decreto, hein, Sombra? Ô, mozão, é verdade. Você veio de calça hoje? Hoje tem decreto. Tem evento hoje, eu vou com o Mano e com o Rude lá pra Santo André. É porque hoje o Mano, o Rude e a Lê Oliveira estarão na inauguração da nova iluminação do Bruno José Daniel, fazendo a final do campeonato do interior, né, da Série A1, sim, entre Santo André e Ituano. E no intervalo do jogo, Mano, Ale e Rudy Landucci vão entreter a galera no intervalo, né? Vamos falar umas groselhas, né? Vamos falar umas groselhas lá, então vocês que querem curtir o jogo e no intervalo. Quando você vê um rapaz entrando no gramado, não é campeonato de fisiculturismo, não. É o Mano. É o Mano. Imagina. Que vai estar lá. É o Mano. Depois do jogo. Nem o Google acha a gente, viu? Porque depois tá com sexta-feira. Eu tô com o Mano. Perdido, sabe quem vai estar lá com você? O seu Bento. Ah, esse, o seu, olha, Bento vai estar lá. Conhece bem a zona, conhece, ali. E diz que ele conhece lugares assim de extremo entretenimento na área. Afrodisíaco. Adulto, né? Lugares afrodisíacos. É, diz que são lugares assim que você vê. É estranho isso. Diz que as pessoas ficam com menos roupa. Sim. Você enxerga esse as pessoas com menos roupa. Foi lá que ele começou. É? Se eu não me engano, foi lá que ele começou o trabalho dele de DJ. Foi. Ali que foi. Ele começou. Ali ele começou. A dona encrenca tá ouvindo. Deus queira que não. É, porque mas senão ela vai. O importante falar... é o seguinte: Bento na frente, mulher pra gente. É. Ela falando assim: Alê, 15 minutos em casa. Acabou o evento, 15 capaz. Minutos em casa. Mas o carro. O carro do mano, a porcaria aí sempre quebra, fura o pneu. Ah, era isso que eu ia comentar. Então aí complica pra nós. Vocês vão no carro do mano, né? É, segunda-feira. Olha, eu vou te falar, né, uma coisa. Carro velho. Tá ruim o carro, bicho. Toda hora para. Toda mesmo. Hora, eu falei pra olha, ele. Rapaz, é, é um problema. Isso quando não tem que empurrar, hein? Não, quando eu fui na outra vez pra um evento com o mano, eu falei que a gente viesse, tudo bem. Eu precisava trazer o carro, porque atrapalha um pouco. Ah, meu Deus do coitado céu. Coitado do meu carrinho, velho. Esse é o estádio 90. Não, mano, mas não é. Relaxa, mano. Não, eu sei. Ajuda você também. Seja ingênuo, mano. É, ah, eu sei, então. Mas você fazer o quê? Correr a dentada, né, RG? É. Um perdido. Correr a dentada é assim mesmo, velho. Às vezes o bagulho estoura e o carro não anda, velho. É que você anda comprando, é que você anda comprando só num shopping. Correr a dentada. Você precisa conhecer mais zonas de compras. Hein, mano, carro com problema em correr adentrada acaba sempre mordida, né? É verdade, RG. Motinha, vamos às manchetes do Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Se você tiver HDI Seguros, deu problema no carro, a HDI vai lá e resolve rapidinho. Aqui tem um bagulho de louco. Corinthians! Vamos lá, Motinha! Legal, mano, começar bem o programa aqui. É, Corinthians treinou hoje, né, mano? Já pensando na final aí contra a Ponte, né? Nenhuma novidade, viu, mano? Jadson voltou a treinar. Ah, sim. Tá tudo normal, viu? Sem BO, mano. Sem BO. Ontem, mano, foi aprovada as contas aí do Roberto, né? Lembra aquele? Sim. E de novo, né? Agora foi aprovado, tá tudo bem, né? Então tá tudo certo lá com o Robertão. É, então, Motinha, tinha muita desconfiança, né? Aquela confusão. Não, mas toda. O Piovesan, ele havia declarado já, inclusive. Esse negócio de aprovações de contas e tudo mais, Motinha, volto a falar aqui, é um negócio um pouco complicado, porque você precisa, não é tão simples assim, ó, despesa e receita e você subtrai aqui e põe ali. Tem uma série de fatores ali que uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem um conhecimento, entendi, pelo menos básico de contabilidade, a pessoa não sabe descrever ali dentro de um balanço o que é cada coisa, é complicado, então precisa de um certo auxílio. E numa reunião aí, muitas vezes ali, você consegue aí até questionar as pessoas, tanto o Roberto quanto o Piovesan, para que sane de fato todas as dúvidas. E eles apresentaram aí todos os argumentos plausíveis ali que eles poderiam ter apresentado. E aprovou-se mais um ano aí as contas do Corinthians. Eu espero que continue assim, Motinha. O Corinthians nos trilhos aí, tanto dentro de campo quanto fora dele também. Boa. Dentro de campo, o Corinthians ele tá a trancos e barrancos aí, calando todo mundo, né? Sim. Calando todo mundo, porque ninguém dava o Corinthians aí como finalista do Campeonato Paulista. Todo mundo no começo, mas esse time, não sei não. O Corinthians, de todos os clássicos que fez no ano, ele ganhou todos, com exceção do empate contra o São Paulo. Os dois empates, né? Porque na Arena também o São Paulo conseguiu empatar. Então, cara, o time do Corinthians ele tá aí a trancos e barrancos aí, conseguindo seu espaço. E conseguindo o respeito, até inclusive da mídia antes, que persegue o Corinthians. Chupa antes. Vale. Com relação ao jogo, Mota. Seu Maurício Borges. É sempre importante falar aqui, viu, o seu Alexandre Oliveira, que o Corinthians ele tem 8 jogadores pendurados. Com exceção do Pablo, do Balbuena e do Cássio, o restante do time do Corinthians que vai para campo contra a Ponte Preta tá com 2 cartões no lombo. Então é bom tomar cuidado pra não perder a final. Ô, mano, inclusive você falou do Pablo aí, né? Diz que o Corinthians aí negocia a compra dos direitos econômicos dele, né? Junto ao Bordeaux da França. Mas que vê dificuldade aí pela grana que eles estão pedindo. Então, Motinha, o valor tá estipulado, não tem o que negociar. Estipulado tá, mas você pode negociar. Não, ok, mas quando você já coloca em contrato lá o valor, tá certo? Inclusive quando tem outros times aí, 3 milhões de euros. O Corinthians aí no término do empréstimo em dezembro, se ele quiser comprar o jogador, ele tem que pagar essa quantia aí pro time francês. E possivelmente não haverá, Sombra, muita barganha em cima desse valor. E acho que não aceita cheque, não, hein? Porque existe já o interesse aí do Anderlecht da Bélgica, que tá atrás também do Pablo. E dizem aí as más línguas, dizem as más línguas, que o São Paulo quer o jogador também. A diretoria do São Paulo monitora a situação do Pablo. É, inclusive, ele foi. Essa notícia do site Gol, aquele site português. Tem mais um site lá que divulgou isso também. Que nós temos dinheiro, né? E que tem porra nenhuma. Nós temos dinheiro. Tem porra nenhuma. Vocês são uns coitados que outro dia tava mendigando aí. Dinheiro. Não tem nada. Tá tem tudo nada, resolvido já. Nada. É, então existe aí o interesse, porque é normal. Quando o cara começa a se destacar aí por ter um valor baixo, não é tão baixo assim, né, Motinha? Porque 3 milhões de euros, geralmente o clube brasileiro vende jogador, não compra. É, mas o Pablo, ele tá mostrando segurança, cara. O Pablo hoje, ele é melhor que o Balbuena. É o zagueiro mais confiável daquela zaga do Corinthians. Isso seria o troco, né? Porque o Corinthians foi pra cima do Maicon, né? Ah, foi nada. Foi nada. O Maicon quis jogar no Corinthians. O Maicon pediu pra jogar no Corinthians. O Maicon falou, lá eu não jogo. Aí na oportunidade lá, o Roberto falou, não, São Paulo é co-irmão. Lá eu não jogo. É igual mulher de amigo, lógico que é, E os portugueses, aí assustou quando os portugueses foram no Serasa. Eles baixaram o Serasa e falaram, não, melhor não. Serasa seu rego. O Corinthians não deve nada pra ninguém não, Paquito. Inclusive. É, só pro Curitiba. Curitiba deve. Aliás, falando em Curitiba, né, mano? Tem outra novela com Curitiba aí, que é o lateral direito, né, o Dodô. O Corinthians estaria interessado também. Mas tem essa história do casinho ainda pra resolver, né? Nossa, pra falar em novela, ontem a Paula de Oliveira... A policial. A policial e lutadora, ela começou um novo affair. Sim. Que coisa linda, hein? Agora, aquele idiota... Não, cara. mas pera, mas assim... Não, na novela, né? Ah. Um novo affair... Seu Zeca... O Zeca. O ex da sereia. O que aquele idiota tem pra querer agora ganhar todas as mulheres bonitas da novela? Eu acho que ele tem a juventude, né? Já é uma tá na Globo. É bonito, olho claro. São poucas coisas. Dinheiro, tem a Globo. Deve ter um belo carro. Meu nome é José Maia. Tem a Globo por trás. Sim, mas é pouca só coisa. Isso aí, a diferença é pouca aí. O cara tá pegando pesado. Não convenceu ainda. Eu acho que não tinha muito a ver com o assunto, mas é que realmente... Não, mas você foi bem. Trabalho artístico da Paula de Oliveira tem chamado muito a atenção. Que grande atriz, mano. Eu vi ela no sofá, eu vi a cena do sofá ontem. Então, mano, ela tava no sofá, ela que tinha quebrado o pé, essa cena. Aí ele levanta o pé dela, dá aquela levanta. Rapaz. Imagina uma solada dela, coisa linda. Meu Deus. Solada. Uma solada. Jesus. Mas chulé. Você repara a evolução dela. Paula Oliveira não tem, velho. Como atriz. Né? Embaçada é. É melhor mudar a evolução. Peraí, mesmo? Peraí, eu não sou sexista, Sombra, mas na boa. Acudir a Paula Oliveira. Feminista. Não. Ah. Acudir a Paula Oliveira é muito fácil. Eu quero ver acudir a Lília Cabral, velho. Ah. Não. Aí eu quero ver. Ah, isso aí deixa pro Humberto Martins. Tazora, mas enfim. O Corinthians, ô Motinha, inclusive ontem colocou a venda. Vai. Pro Domênico tá legal. Vai. A Domênico é meio caminhoneiro, velho. Domênico na versão feminina da Lília Cabral, repara. Nossa, parece. Não parece? Você fala assim, olha, irmão dela, não parece? Ela correndo, lembra? Não é? O Domênico é meio pedroca, mano. Só falta o Domênico pegar aquelas camisas quando você compra um saco de argamassa e vem aquela camisa da Quartz Solite, ele usa. Mas enfim. Chapéu de jornal. Chapéu de jornal. Puta, nem fala, velho. Ontem eu comprei argamassa, meu carro tá uma... É, mas pior que você... Aquela porra não tem um furo. Parece que quando você joga dentro do carro, aparece de 18. Cara, não. Né? Você abriu meu porta-malas, o negócio que é traficante, cara. Suja inteiro, velho. É embaçado. Mas, Motinha, o Coringão aí colocou à venda aí os ingressos pro segundo jogo da final, jogo da Arena Corinthians, em 45 minutos. Vendeu tudo. Esgotou tudo, velho. Essa é a fiel. Essa é a fiel que empurra o time. É isso aí, Corinthians, é nóis. É pronto. Todos unidos pela Ponte Preta. Vambora. Ah, pro inferno, você é a ponte. Estádio 97 tem vocês. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a Santos. Bora. Sozinho. Até no calor. Que horror. Mas quando você era pobrezinho, você não falava isso. Ia pra lá, ficava curtindo. Na PG. PG eu adoro. Mas PG é nóis. Entrar com o Sunguinha lá. Boqueirão, mano. É o Sunguinha. O Mano Raiz gostava. Nutella. Não saía de lá, pô. Imagina, tava sempre na PG. Pegava a pranchinha de isopor dele. Imagina. Você não sabe da história. Voava a prancha. Aí ele amarrava. amarrava. Tem uma 6-6, tem um fãzinho 7-4. Ele amarrava. Olha lá que é nóis. A pranchinha de isopor em cima do carro. Ia pra Santos. Só que ele só amarrava de um lado. Ih, aí pegava o vento. Você imagina. Amarrava de um lado. Estourou a aranha, filhão. Voou, mano. Você estourou a aranha? Estourou a aranha, mano. Estourou a aranha? Aranha é aquela cordinha elástica lá que você amarra a prancha lá. Ela estourou uma. E como só tinham duas, porque eu sou pobre. Aí. Esse é o meu menino, estourava a aranha. Ô, Sombra, você sabe que homem, tá falando bom. Em isopor, homem é igual caixa. Aquela caixa de isopor, né? Sabe aquela caixa de isopor? Sim, claro. Se você encher de cerveja, você leva pra qualquer lugar. Ah, é? É uma realidade. Olha as táticas, hein? Não é? Tá melhor que as táticas revolucionárias de Rogério Ceni. Mais ou menos. Opa. Olha, o Santos antecipou a venda de ingressos aí pro jogo de quarta-feira, né? A Libertadores seria começando a vender a segunda-feira, mas anteciparam para sábado. Já há 7 mil reservas de ingressos, né? É o que deu no público, né? Sim. Na quinta. Sim, mas me parece óbvio uma questão de inteligência. Para que você vai deixar para vender? Dois dias antes você pode... Então começaram a antecipar aí. E o Santos também decidiu o seguinte, RG. Vai mandar 50% dos seus jogos no Brasileirão no Pacaembu. Ah. Decisão do Modesto e já tá valendo. Agora eles têm que negociar as datas para não conflitar com o São Paulo, Palmeiras, claro. Corinthians no mesmo horário, né? Sim, vai sempre então ter. Estão negociando vai isso. Vai sempre ter esse problema, que administrar esse tipo de problema, porque a polícia militar parece que não permite. Dois jogos no mesmo horário. Dois clássicos aqui. Então vai ter que administrar isso. Mas tem que buscar essas alternativas e até... por que não? Já fez uma experiência, deu certo. Pô, pulveriza as datas, né? Faz jogo de segunda, se for necessário. Virou jardineiro, tá pulverizando. Entendeu? Vai, é isso que tem que buscar, alternativas, pô, inteligência. Aí foge dessa disputa de jogar quando tiver outro passo. Inclusive, essa decisão, o RG, passou aí pela comissão técnica, né? Que aprovou e acha favorável vir jogar no Pacaembu. Sim, porque uma hora ia ter que cair a ficha. Não é possível que o cara esteja lá em Santos, o cara vá jogar bola em Santos e goste de ficar jogando, frequentando um estádio em Alê, com 5 mil pessoas, porra. A diferença é muito grande. Pelo comodismo de não ter que arrumar uma malinha, né? No comodismo de não pegar um ônibus. De sair mais cedo, né? É possível, né? Sair mais cedo. E aquela turma do amendoim, que também não vai no jogo, mas reclama quando o jogo não é lá, né? Cara, então, bicho, tem que trazer, tem que vir pra cá. Se pode, tem que vir. É dinheiro. É. Mas o RG, os jogadores do Santos, eles precisam parar também com esse discursinho idiota, sempre quando questionado de jogar no Pacaembu. Eles falam, prefiro a Vila. Sim, prefiro a Vila. Essa é a crítica. Porque jogar é um puta desrespeito mandar, né, aí. Né? Não, mas independente disso, Motinha, é um baita desrespeito com a torcida da capital também, né? Lógico. Pô, o cara sempre quando pode aí, não, prefiro a Vila, a nossa casa é a Vila. Pô, pro maluco que mora aqui, que às vezes não tem a condição de descer até a Baixada lá pra ver o jogo, pô, o cara se sente desprestigiado, né, mano? E toda vez a torcida do Santos aqui em São Paulo corresponde, né? Porque enche o Pacaembu. Sim, pô. Cara, não tem o que discutir isso. É uma tremenda de uma idiotice discutir isso. Pô, a prática está mostrando isso, né? Tudo mostra isso, todos os caminhos levam a isso. Então, porra, tá insistindo no quê? No comodismo de não querer arrumar uma malinha e vir jogar em São Paulo? Pô, pelo amor de Deus. Aí depois vai reclamar de salário? Aí não dá, né, velho? Olha, contra o Paysandu, viu, RG? O Dorival já avisou que não. Olha, vamos na dança ninguém. Do Paysandu, Saravá, jogo Saravá. Nossa, quem que é isso aí? Nunca conheci. É uma adaptação à música. A dança do Caxambu, mano. A dança do Caxambu. É a dança do Caxambu. Tá tentando trabalhar com adaptações, né? E não vai poupar ninguém, viu, RG? Porra, rapaz. Mesmo com a vantagem. Time só descansa, velho. Vai poupar. Belo comentário, né? Vai poupar quem, velho? A matéria era essa, o Ale. Tá difícil, se tivesse me ajuda aí. O campeonato de gamão lá na Baixada. Mas detalhe, isso foi uma manchete? Foi. Sério? Sério. Fizeram matéria sobre que isso. Que genial, hein? Fizeram matéria sobre isso. De quem? Olha, não, é genial essa manchete, né? Olha, Dorival não vai poupar ninguém. Sensacional. Ué, sensacional. O Dorival falou sobre isso. Não, tá certo, Motinha. Tem que noticiar. Não, eu não tô te criticando, Mota. A crítica não é... É, mas não, é que é absurdo, sei, né? Explorar o alguém perguntou olha, pra ele, ninguém. Você vai poupar alguém lá no País Santo? É a mesma coisa que o Ricardo Oliveira hoje conseguir não chegar a Santo. Pô... Faz uma semana que o camarada tá sabendo que vai ter uma greve em São Paulo. Porra, meu, mora aqui, vai embora, né, cara? Claro, claro. Olha, E o Dorival também falou aí na entrevista, EG, que precisa que o Santos precisa melhorar aí ao perder a bola. Não, isso ele não precisa falar, isso a gente está vendo. É. E ele não tem que falar, ele tem que treinar e melhorar isso. A responsabilidade dele não é minha. É isso aí. Muito bem, esse é o Estádio 97 e tem um recado bacana pra você. Sabe o que tem na semana que vem? Os jogos da Champions League, é isso mesmo. O Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, e o Atlético de Madrid, do Griezmann, vão se enfrentar no primeiro jogo das semifinais da Champions. E só tem um lugar pra você assistir essa partida, no canal Eimax do Esporte Interativo. Boa. O quê? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não fica aí marcando. Ligue já. 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Ligue 4004-1111 e assine a Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, você vai perder essa? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site, tá bom? Tá bom. Estádio 97, continua com as manchetes. O oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, Motinha, tricolor, Motinha. São Paulo. Você foi crismado, Motinha? Vamos, São Paulo. Boa, é, boa. O gabarito sai na segunda-feira. Mas o Mota nasceu numa aldeia. Ah, é? Só se tava lá os jesuítas lá pra aliás, a parentada do Mota. A parentada do Mota hoje fez manifestação também. Lá em Mauá. Ah, é? Ele era vizinho de floresta com o Mogli, né? O menino lobo, né? Sim. Era árvore com árvore. Em árvore. Em árvore. Olha. É Mogli? É. Ai, ô Sombra. Não é Mogli, não. Hoje o Mito deu entrevista, né? Ah. E é o seguinte: disse que quer diminuir aí o elenco. E quer trabalhar com 29 jogadores, né? Hoje são 34. O que, que ele vai fazer? Peneira? Eu acho que sim. Vai contratar, não. Provavelmente. É, fazer uma peneira. E ele também falou aí que sobre reforços, se houver um reforço de impacto, né? O São Paulo vai estudar o caso, né? Eu concordo também. Trazer por trazer. Se não, será esse elenco mesmo, brasileirão, viu? Aliás, hoje surgiu aí uma notícia. Aí, quatro, né? Aí já. É, que começa a aparecer em vários lugares e aí, tal, né? Aí. Que o Nenê do Vasco. O Vasco, São Paulo estaria interessado. Aí. Né? Aí. Mas aí, dizem tá aí. Que é mentira. Aí, velho. É mentira. Véi. Né? Você gostaria, velho? Lógico. Eu acho que é um jogador. Véi, aí, né? Você não gostaria do Nenê? Eu gostaria do Nenê, não. Não? Não, neném, o Nenê dá trabalho, o Nenê de cachorrinho. O Nenê faz na fralda, o Nenê gosta de cachorro. Nenê vai querer frequentar a escola. Ele não gosta de Nenê. Não, Nenê. É. E diz o seguinte, que o jogo do Cruzeiro foi o exemplo, né? Pro São Paulo seguir daqui pra frente. Aí. Então vai ser o exemplo do São Paulo e como o São Paulo deve jogar daqui pra frente. Inclusive tá treinando muito aí contra-ataque, aí. Né, marcação... Acho que ele vai começar a arrumar a casinha ali, velho. Legal. Aí que, vai arrumar. Legal que esses times estão tendo tempo para treinar, né? Legal. Não há, por exemplo, perspectiva de, contra o Defensa e Justiça, poupar jogadores. Não, com certeza. Não há. Então não há previsão. Pô, mas o. Demais, né? Mas o Rogério. É, lembrando que não pode poupar jogador e nem futebol, né? Não. Mas o Rogério, é assim. Eu acho que ele tá certo em deixar o elenco mais enxuto. Lógico, não pode ser aquele enxuto a ponto de amanhã faltarem peças. É, provavelmente, pensa assim, porque... É incrível, né? Mas o primeiro trimestre agora, o primeiro quadrimestre, pro São Paulo, em tese, foi mais intenso. Em nenhuma outra parte do ano vai ser intenso como foi agora. Porque teve Campeonato Paulista, e aí coincidiu já Sul-Americana e Copa do Brasil. Juntos, né? Sim. E já entrando nas semifinais de Campeonato Paulista também com mata-mata. Durante o resto do ano, em nenhum momento, acho que vai ter três campeonatos em paralelo participando, né? Só tem a Sul-Americana. Tem a Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Não tem outra opção. E, se eu não me engano, agora com o calendário um pouco mais espaçados os jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro, né? Mais jogos, que, se eu não me engano, com intervalos maiores. É, então, eu acho que de bom tom você dá uma enxugada... Com cuidado para também não ficar muito com a calça curta. Porque o que ele falou, né? Muito jogador, aí fica muito... Gera insatisfação, O nego quer jogar, meu. Olha, você trabalhou muito com atletas. Sim. O cara quer jogar, né? É, pro jogador, Sombra, essa é uma realidade que não dá pra fugir. Pro jogador, treinador bom é aquele que te põe pra jogar. Aí você vai falar, ah, mas o trabalho... Não, o trabalho é legal, mas o melhor é você estar no bolo. Uhum. E aí, de repente, você fica fora, depois você não troca de roupa, aí você vai reclamar pra um do time, aí você vai reclamar pra outro. Fica minando. É, né? E outra também, se você tem um elenco mais enxuto, você abre duas possibilidades. Para um negócio de ocasião que possa surgir, uhum, e também para algum jogador da base, né? Para compor, claro, o grupo. Acho que o fundo de aposta no São Paulo tem dado certo, né? Tanto financeiramente, e o David Neres está aí para provar, Lianco também, mas também tecnicamente, alguns jogadores que já se destacaram vindo lá de Cotia na equipe profissional. É verdade, e o Militão é um dos mais promissores ali. Viu? Militão! A bola da vez. É, me parece a bola da vez. Tem nome de zagueiro, né, Militão? Olha, falar em bola da vez, daqui a pouco tem o dono da bola, reprise aí. O dono da bola, fantástico, o pessoal aí curtiu demais, o pessoal adorou a imitação aí do Felipe Melo, né? O pessoal curtiu demais, então daqui a pouco o dono da bola... O Rudy tá que tá, né, meu? O cara tá numa vibe bacana. Estádio 97, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, tem porco? Tem porco. Pô, vó também, vou te falar, hein, Ale? Vó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rapaz, nossa, senhora, como é que ela deve estar agora? Aquela calçola. Ah, com esse frio? Calçola. A nágua nela. A nágua, velho. Imagina. Com uma calçola também. Sabe? É. Não, isso quando usa, né? Não, mas tá com um chale agora. Isso quando usa. Fazendo bolinho de chuva, esperando. Chale, bolinho de chuva. Aquelas toucas de cor de crochê. Um café com leite. Errada na cabeça, né? Mas vocês estão falando da avó ou do Domênio? Ah, da avó. O Domênico tá protestando. Da avó. É, melhor não falar. Domênico tá de greve. É. A Conmebol começou aí o procedimento, né? Pra analisar o jogo do Uruguai, né? O Palmeiras mandou os advogados dele lá com um dossiê, com imagens, né? De tudo que aconteceu, relatando o que aconteceu na saída do time de campo, né? Que fecharam as portas e tudo. Inclusive, a Conmebol já se manifestou aí que quem vai ser... É, passível de punição será o Peñarol, o Palmeiras, três jogadores do Peñarol e Felipe Melo. Ó, na boa, meu. Absurdo, hein, mano? Eu acho absurdo, porque... Parece que o juiz já fez o relatório, né? Então, mas não, ele apresentou a súmula já? Porque até hoje, na hora do almoço, a súmula ainda não havia sido divulgada. Então, a última notícia que eu tenho é essa, mano, que eu acho que não foi apresentada. Então, a parada é a seguinte, cara, na boa. Aconteceu ali uma nítida... Não é tentativa, não. Uma emboscada. Foi algo arquitetado, foi algo planejado com antecedência. Inclusive, na hora que a treta começa, o portão tá aberto, eles fecham o portão para impedir a entrada do segurança e a saída dos jogadores. É, então foi algo ali premeditado, velho. Premeditado. Você vê ali, ó, o Felipe Melo, Sombra, tem uma imagem aérea, não sei se vocês chegaram a ver essa imagem. Sim. A primeira agressão, quem sofre não é o Felipe Melo, é o William dentro da área. Tem uma imagem aérea que mostra lá. A bola, tipo, a zaga do Palmeiras corta, o árbitro vai acabar o jogo. O William toma um soco pelas costas, velho. O cara vai lá caído, dar um murro, né? O cara vai lá dar um murro na cara do William pelas costas. Aí o Felipe Melo levanta os braços, aí todo mundo começa a ir atrás do Felipe Melo. E aí todo mundo já viu o decorrer da cena. Aquilo aliás, ali, o Prazo também, ele... O Prazo é cercado, né? É, igual com a língua machucada, e né? E toma um murro na boca. O Prazo, ele tenta ir lá pra apartar, mas é uma das regras... básicas da briga de rua que não tem como você apartar. É lógico. Você tem que chegar distribuindo, né? Mas é óbvio, porque você tem ali... Você vai apanhar, lógico. Você vê ali... Primeiro quatro, da voador. Você vê ali quatro, cinco caras cercando alguém que eles querem bater. É, se você tentar apartar, você vai apanhar junto. Vai apanhar. Então, já que você vai apanhar junto, é melhor você dar a voadora primeiro em alguém, ou um soco na boca de alguém, pelo menos você não sai tanto no prejuízo assim. Esparrama, né, mano? Então, ser punido e o Felipe Melo ser punido é bizarro. Mas é que tá, Sombra. O Caleri, naquele jogo também do São Paulo ano passado... Foi bizarro. Ele não fez nada, tomou a porrada e foi punido. Eu sei. É, então, essa Conmebol é um bagulho nojento, cara. É nojento isso aí que acontece. Quando eu falo que os brasileiros são discriminados na Libertadores, todo mundo, ah, você tá louco, isso aí é complexo de virar lá. E é presidida por um brasileiro agora, não é isso? Não, é um negócio de arbitragem só. Só da arbitragem? É. Arbitragem? Ó, e mano, o Ridículo, Ronaldo Hitch, né, aqui, que é ridículo, da Web Verdão, falou aqui que... Ele, o Felipe Melo pode pegar de 4 a 7 jogos. Pô, o que é um absurdo, cara. Também, sabe o que tem aí? Também muita onda, hein? É muito fala-fala, ele vai pegar porra nenhuma. Os caras vão ver imagens. Não, mas o RG, o artigo que ele vai ser enquadrado, RG, é de agressão. Eu de sei. Agressão, a pena mínima é de 4 jogos, mas é que tá. Eu sei. É uma vergonha, porque, Sombra, entra um vagabundo na minha casa, tá certo? Entra um vagabundo na minha casa. Por um acaso, eu achei uma arma lá na minha casa e atirei no cara. Eu não sei se o cara vai fazer alguma não coisa na minha família. Não sabia nem como tinha uma arma na sua não casa. Não sei, apareceu ali. Do nada, né? Apareceu uma arma. Alguém que morou sapequei. Lá um dia. Pois é, por acaso, encontrei uma arma e sapequei o vagabundo. Velho, o maluco entrou na minha casa, sem autorização, ele tá armado, entrou possivelmente pra fazer mal pra alguém da minha família. É, carinho eu mato, não ia eu ser, mato né, o vagabundo, RG. É. O fato de eu ter cometido um homicídio, esse não é quer dizer que eu seja culpado. Eu agi em legítima defesa. Esse é o nosso trampinho da Vila Maria. Não, né? Mas é que tá. Não, mas é verdade. O fato de eu ter cometido um homicídio, não quer dizer que eu seja culpado. Eu posso ter agido em legítima defesa. E nesse caso, é nítido que o Felipe Melo agiu em legítima defesa. Ele vai esperar tomar um murro na boca primeiro pra depois revidar? É, mas é o que o Palmeiras vai tentar provar. É isso. O único erro do Felipe Melo ali, Sombra, na boa, o Felipe Melo cometeu um erro, um grave erro. Qual? De ter acertado somente um soco. Ele poderia ter acertado mais uns 3 ou 4. O único erro do Felipe Melo foi ter batido pouco. E aquele soco que salvou ele, né? Pois é, porque o cara parou... E os outros pipocaram depois. Os outros mas ficaram senão comigo. Os caras jantam ele. Tem uma estratégia, outra estratégia boa do, diga, da briga de rua é você acertar o grandão, né? É, os caras ficam com medo. É, né, os outros ficam com medo. É. Eita! Já foi pra ser. Esse é bom, né? Não, uma coisa boa até que o pessoal tá falando é que a imprensa do Uruguai, né? Tá muito a favor do Palmeiras. Aí. E metendo o pau no Peñarol, falando que o Peñarol foi culpado de tudo. Não, mas todo mundo posso viu, falar? Pô. Os caras esperaram acabar o jogo. O que é triste é que o Palmeiras teria tem que fazer... Logo, aqui somos todos rivais. O desejo do São Paulino é ver o Palmeiras perder e vice-versa. Mas tem horas que não tem como você chegar não, e... Não, que é justo, é justo. E ser tão parcial. Uma coisa é você torcer pro cara perder um jogo, outra coisa é você assistir aquilo. Não tinha nem que precisar mandar dossiê fazer defesa. É, a imagem é nítida, tudo é claro. Os caras provocaram, os caras que fizeram tudo. A gente sabe que a Conmebol não é muito a cara do brasileiro. Aquele jogo que o Santos teve lá, que arrebentaram a cara do Leão, cara. Não aconteceu absolutamente. Não foi o Santos, não. Foi o Atlético Mineiro. Não. Foi o Atlético Mineiro e Lanús. Sim. O Santos apanhou também. Ah, o Santos também teve um jogo e o Leão era o técnico. Não, mas a cena do Leão ali foi do Atlético Mineiro. Esse que ele teve que até fazer cirurgia no rosto, se eu não me engano, foi quando ele era do Atlético Mineiro. Era do Atlético, sim. Mas, pô, nada. Não acontece absolutamente nada, velho. O do Santos acho que foi no Norte, viu, velho? É, foi um jogo com o Paysandu, se eu não me engano. Mas teve um jogo também de Libertadores. Foi, né? Foi o Paysandu, o Bahia, alguma coisa. Paysandu ou Caxambu? Não, ou foi o Paysandu ou foi o Bahia, mas que o... Acho que é Paysandu, hein? Acho que foi o Paysandu, porque aí o PM vai lá e dá... Coisa, ele mete distribuiu... o spray de pimenta bem na cara do Leão. É, distribuiu borrachada pra todo lado. Mas é difícil, a Conmebol sempre foi contra os brasileiros, né? Sempre prejudica times brasileiros. E... Tradicional. Outro dia eu li aí, desvios de não sei quantos milhões e milhões de dólares nas últimas décadas da Conmebol, investigações. Uma coisa gigante, não sei se são 190 milhões de dólares. Absurdo, isso é coisa absurda. É o tal de Alejandro Domingues, né? Que é o... Acho que é uruguaio. Alejandro Domingues é o novo. É uruguaio? Não diz aqui, deixa eu ver. Porque não me parece ser um nome holandês. Né? Alejandro Domingues. Não, holandês. Ah, vai saber, de repente, né? Com a evolução do que tá o mundo, velho. É a globalização, né? Por que não o presidente da Conmebol não ser holandês? Por que não? É tal da globalização, é. Ele é da Venezuela, viu? É venezuelano? Yes. Tem certeza? Olha. Não. Tá sem óculos. O RG tá sem óculos. É, o vice-presidente é venezuelano. Você tá enxergando aí, Ale? Não, não tô vendo. Não quero. Zé, RG, por que você traz um note e você não consegue enxergar? Tá mais perdido o óculos. Nunca vi notebook em braille. Esqueci o óculos. Como não? Mas tem. Tá mais perdido que Adão no Dia das Mães. Aqui não fala de onde ele é, RG. Esse é o Estádio 97. Ô, mano, olha que programa legal, né? Pro pessoal curtir um cineminha. Tempo tá bom pro cineminha, hein? Opa, com certeza, Sombra. Olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, Motinha. Show de bola. Sim. Sabe quem são? Quem? Sim. Eles são os Guardiões da Galáxia. Ah, é isso mesmo. Bom, é, filme, rapaziada. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Ó, hoje já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem. Ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Já podemos conferir os comentários sinceros que o Drax vai fazer também, hein? E pra aproveitar, Motinha, muito e muito e muito bom mais enrascadas demais que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Sem contar que a trilha sonora está incrível, hein? É do cassete mesmo, rapaziada. Então não percam Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. E aproveitar que vou comparar com a galera aqui do Estádio 97, ó. Por exemplo, nós nos parecemos muito com a galera dos Guardiões da Galáxia. Você tem, ó, o Domênico Gato. É como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento, sim, em músicas clássicas empolgantes. O Sombra me lembra o Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Eu invocado? É, você é. Enquanto que o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra muito o RG número 2. É preciso, né? Ele faz só aquela pinçada, mas o cara é preciso. Só uma pinçada. É, só aquela pinçada, RG. O Mota é nossa Gamorra, porque é a menininha da galera, né? É a menininha aqui do Estádio 97. É isso aí, Motinha. Tipo pizza? Pois é, como se fosse. Já eu, RG, me pareço muito com o Drax. É o Fortão, um cara, mano, muito forte, que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso, somos mais que uma equipe. Somos uma família, Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Legal demais, legal demais. Ó, tá chegando o fim de semana. É, sim, bora se preparar para mais uma rodada do campeonato com o Extra é Gol. Uma seleção de ofertas para fazer a alegria de quem curte futebol e cerveja. Aqui, no Extra, as ofertas merecem replay. E você já sabe, rodada de fim de semana é sempre a melhor. Tem os melhores jogos, as melhores jogadas, torcida animada, todo mundo reunido para ver os clássicos e o mais importante, Budweiser com os menores preços para a torcida ficar completa. Aê, boa, gostou, cervejeiro, né? E depois do jogo ninguém vai embora. Hora de fazer um replay e saborear novamente a sua Budweiser geladinha. É isso aí, Extra é Gol. É extra sabor, extra economia, extra torcida, extra resenha. É aquele momento especial onde cada gol merece um brinde. E se não tiver gol, não tem problema. A torcida brinda do mesmo jeito. Porque extra é gol, é extra alegria também. Então, se prepare, porque esse fim de semana de futebol promete ser muito bom, hein? E com extra gol, ele vai ficar melhor ainda. Você merece extra economia, torcida brasileira. Beba com moderação. A RG achou óculos. É, não, achei óculos não. É que aí eu dou um tempo, a visão volta. Assim. Ah, é? Agradecer. Nossa, RG, mas é sério. Como assim? Você dá um tempo, a visão volta. É que você fica forçando muito, aí a visão, ela fica, embaça tudo. O RG, acontece com outros órgãos também esse fenômeno? Vai, sim. Aí depende muito da estação do ano. Só que o intervalo é de um ano pro outro. Sim, sim. É porque é igual a estação do ano, entendeu, Ale? Mas o Nilson Matias lembra que foi o Santos na Comebol de 1988, a final, que teve que eles apanharam pra caramba. Mas não era o Leão, né? Entendeu? Não sei se era o Leão, mas eu lembro que o Santos tomou um cacete do caramba lá também. Não, mas isso era, na época era bem normal. Né? O quê? Derrotas. Não, apanhou. Burro. Tapa, burro. Briga. Ah, mas porque o brasileiro também é otário. É, brasileiro naquela época devia ir pra lá armado, velho. Ah, não. Armado, tá velho. Louco. Deixa o canhão do lado da trave, mano. É louco. Quem nunca? Quero ver quem é malaco, RG. Não. Quem nunca deixou uma arma do lado da trave? Você nunca jogou na base. Você pega o celular, a arma. Na boa, festival. Quando o goleiro leva necessaire pro lado da trave, velho, pode ter certeza que é canhão. É, já viu o festival de várzea? Certeza. O que o goleiro vai levar necessário pra dentro de campo, velho? Não. Você é louco, hein, Ali? Não, o Marcos levava um cafezinho. É. Eu goleiro já vi... que tá com necessário dentro de campo, velho. Certeza, Ale, que é canhão. Já vi juiz levar necessário e levar o... O berro. É. Pô, mas aí faz que nem o bar, né? O juiz correndo de pochete. Pelo menos 22 cabe na pochete, né? Cadê sua pochete, bar? Não uso mais. Só natural, né? Boa moda, isso é feito esposa, hein? É, o caminhoneiro não deixa. Chegou e falou... Pô, ele todo feliz. Isso, né? Ele isso. Todo feliz que ia pra Barcelona de pochete. A caminhoneira falou, não, pochete aqui não. E voltou a moda, viu, pá? Horrível. É, vai e volta. Pochete é fantástico. Muito bem. Olha, temos aqui um estranho no ninho. Aê! Boa! Ele fechou o pacote do resort do Estádio 97, participou de uma promoção relâmpago do resort. É o Ari Serpa Neto, ganhou o direito de ser estranho no ninho, médico da Vila Mariana. Seja bem-vindo. Aí sim. Espera aí, eu abrir o microfone. Boa. E agora sim. Dá pra ouvir aí? Opa. Olá. Prazer aí estar participando com vocês. Sou ouvinte aí há bastante tempo, já sou fã de vocês. É um prazer. Eu queria só lembrar pro Mano aqui já de começo. Ele começou aí a falar do Pablo. Eu li do Pablo hoje também e fiquei até animado. Acho que é uma boa... boa contratação, mas ele tá ridicularizando. Eu lembro que lá no dia 3 de novembro, eu tava escutando esses dias até quando o Ale veio aqui, ele ridicularizou também a contratação do Prato no São Paulo. Falou que o Prato não vinha, que não ia ter jeito, não sei o quê. Pode puxar aí que tem. Ouvi esses dias aí. Mano! Assim, do mesmo jeito, quando o Ale veio aqui, eu tava ouvindo. Eu não lembro. É justamente no dia que o Ale veio, na entrevista. Lá logo no começo. Eu não lembro disso. Já deu uma deitada. Quando foi a produção que o Alê esteve aqui? Dia 3 de novembro, pode ver que eu lembrei. Tem até a data. Mas ontem você teve também. Eu não me recordo. Achar o dia que eu vim aqui é fácil, quero ver. Achar o dia que o Rude veio aqui. Aí que é difícil. Não, mas é um prazer aí estar aí, Sombra. Boa, Ari. Legal demais, cara. Fala, Mota, aí, né? Não, é que apareceu aqui o que o árbitro relatou na súmula. Ah, tá, daqui a pouco você vai contar então, porque agora estamos falando do estranho no ninho. Sim. Né? Você é médico, qual é a sua especialidade aí? Sou intensivista, mano, trabalho em UTI só. Trabalho pesado, nossa, hein? Só dentro. Brincadeira, qual hospital? Trabalho no Einstein e no Vila Santa Catarina, que é agora um trabalho do Einstein, ali um hospital do Einstein, lá perto da CUPC. Ouvi dizer que é um ótimo hospital. É um hospital do SUS, que o Einstein administra, né? Então é uma administração privada, é um excelente hospital. Show. Amigo, legal. O hospital trabalhando, meio em greve? Não, lá não tem. A gente. Não dá, né? Se conseguir chegar, né? Se o pessoal trabalha, não tem. Tá certo. Na verdade, a gente não pode fazer greve, né? Os setores de urgência e UTI, eles têm que trabalhar com pelo menos 40% do pessoal. Isso é em lei. Então a gente não pode parar. Só pode parar ambulatório e coisas eletivas. Tá certo. O Ari é jogador de handball, era, né? Na época da. Semi-atleta. Da faculdade. É. Vocês estavam conversando, vocês já se conheciam? É, do esporte universitário, né? Lá na Medicina BC, quem treina o Clayton lá, que é o treinador do futebol, o Adriano, eles são conhecidos do Alê. E eu lembro do Alê da GV, que ele treinava um amigo meu, Renato, que é amigo de infância, desde molequinho também. O Alê, ele não lembra de ninguém de porra nenhuma. Mas os caras é que lembram dele. Lógico, e aí, entendeu? Aí falam... Peraí. É que o mozão tá velhinho. Véio, todos lembram do Roberto Carlos. O Roberto Carlos não tem como lembrar de todos os fãs. Como você sabe? Como você sabe? No show ele fala o nome dos fãs, né? As fãzocas dele lá. Leonor, Maria. Pois é. Mas não é nada disso, Sombra. Mas você vê, a memória do Alê nem isso permite mais. Mas é que na época das vacas magras, né? Eu dava treino para muitos times, muitas faculdades e tal. Masculino, feminino, futsal, futebol, society, tudo, né? Então, e como foram muitos anos, né? 23 anos na menina GV, também? Menina também. 22 anos lá na São Francisco, 15 aqui na FAAP, UNIP, Medicina Santo Amaro, Hebraica. Então eu não conseguia lembrar o nome de todo mundo, o nome de jogada. Então tinha, por exemplo, todo time tinha sempre um Gardenal, um Tio Chico, um Seu Barriga, todo time. Morto. Um morto. Então aí eu ia tentando nos apelidos, mas depois também os caras crescem, ficam semi-velho. Aí eu não lembro muito de todo mundo, né? Mas o esporte universitário, pô, me deu muita coisa boa, né? Principalmente a experiência prática como treinador, né? Eu fui atleta, mas a experiência como treinador me ajuda bastante. E o handball eu gosto muito, principalmente com a da Xana, né? Quem não lembra da Xana? A Xana. Já passaram muitos atletas pelas suas mãos, né, Ali? Sim. A Xana nunca. Isso do masculino e do masculino B, né? No caso, seria mais o feminino. E é interessante esse negócio do universitário aí, do Ale, porque o Cleiton, que é o nosso treinador, também é igualzinho a ele. Parece que não é que ele lembra só... O Cleiton é a mesma coisa também. Mesma piada, mesmo jeito de chamar os jogadores. É, todo é o padrão. É o zagueiro Habibs. É o padrão. É porque a gente joga junto, e aí quando ia viajar como jogador, ficava inventando um montão de besteira, né, pra passar o tempo. Na nossa época não tinha esse negócio de ficar no telefone, nada. Por incrível que pareça, as pessoas tinham que conversar ao vivo. E tinha mais tempo pra trabalhar, pra pensar. Também. Então no ônibus, assim, no busão, era samba, essas brincadeiras. Para quem era calouro, ir pro Mota tinha o Pascu, que é muito tradicional. Então era mais ou menos por aí. Agora, você chegou a jogar futebol de campo, né, seu Alê? Joguei na base do Palmeiras, né? Ah, é? É, joguei, foi meu último time. E aí eu deixei o futebol... Com quantos anos? Foi um pouco antes da minha primeira Copa São Paulo, eu tava com 16 para 17. Jogava do quê? Jogava de zagueiro. Zagueiro? É, foi. Eu era. Mas você não tem estatura de zagueiro? É, na época eu até que tinha assim um tamanho e tal, né? Sei, peso é. Também. Você encolheu. Né? Você encolheu, você envergou? Envergou assim. Eu acho que eu dei uma encolhida, mas aí eu jogava campo e salão no Palmeiras, zagueiro no campo e back no salão. E aí eu recebi uma proposta para jogar num time tradicional de salão, né? Só o futsal, para ganhar muito mais ali na base e também para ter mais tempo para viver, para fazer as coisas. Aí eu saí do Palmeiras no campo, no salão, e comecei a jogar só o futsal, né? Meu pai, que é palmeirense até hoje, seu Silvino, ficou um ano sem falar comigo, porque ele era palmeirense e queria ter sido jogador. Aí, um pouco antes da minha primeira copinha, eu saí pra jogar o futsal, ele ficou bravo, viu? Ficou bravo. É, mas daí depois tudo bem, eu né? Eu fiz base no Palmeiras também. Tá bem? 70. Treinava lá no campo do Flamenguinho, na Vila Maria. Ih, eu treinava lá em Pirituba, você é louco. Hoje estamos recebendo aqui a Lê Oliveira, convidado de o Ari, agora, por exemplo, o Alê na base jogou de zagueiro. Hoje, um dos principais problemas do São Paulo é a zaga. No seu ponto de vista, qual seria a solução? Eu queria ver jogar, Sombra, o São Paulo, que nem estava jogando no começo do ano, com o Jusilei na forma que está em hoje. Porque a gente não teve essa oportunidade. Na minha opinião, No começo faltava uma cabeça de área ali, um volante mais pegador para ajudar um pouco a zaga. Não acho o Michael e o Rodrigo Caio ruim, foram os melhores duplas de zaga do ano passado. Achei que estava faltando um pouquinho de proteção. Talvez a gente tivesse mais ano passado com o Hudson, em boa fase, né? Então queria muito ver o São Paulo jogando como estava, mas com o Jusilei de hoje, mais em forma e pegando bem e protegendo a zaga. Mas sem dúvida nenhuma, essa especulação do Pablo eu gostei de ver. Acho que se conseguir trazer, acho que é um excelente reforço aí pro Tricolor. Uma pergunta, e até envolver também o Alê, e vou escolher mais um aqui para... Ah, o Mano. Vamos lá. Tem que ter pergunta para você também, viu, Mano? Por exemplo, o São Paulo trocou o Hudson pelo Neilton. Ruim, na minha opinião. Hã? Na minha opinião foi ruim. Qual deles? A troca. Ah, a troca, tá. Ah, tudo bem, o Hudson, assim, também não era... Ninguém morria de amores pelo Hudson. Mas será que hoje, até pelo que o Hudson faz como função em campo, não seria interessante ter o Hudson com cabeça de área e ter o Jusilei pra avançar mais, hein, mano? Eu acho que sim, viu, Sombra? Porque o Jusilei, por mais que ele faça bem essa função de primeiro volante... Ele é um cara que tem uma boa saída. E se você prende o Jusilei ali para fazer sua cabeça de área, se você manda ele avançar junto com o restante do time, você deixa a defesa muito exposta. Então, quando você tem um cachorro louco, um cão de guarda que fica ali no lugar do Jusilei, e você libera o cara para fazer essa saída, você ganha mais um jogador aí que tem um potencial para chegar na frente. Inclusive, o Jusilei, eu não sei se o São Paulo tá fazendo isso, mas o Corinthians ele batia muito bem de fora da área. Ele tem um bom chute. Não reparei ainda. Não é um cara que tem uma boa chegada aí, tanto na parte ofensiva, quanto ele pode finalizar também de longe. O Corinthians ele tava bastante. Não tem tempo, mano. Tem que ficar defendendo ali, fechando. Hein, Alê, você acha que era melhor se o Hudson tivesse ficado? Eu não é um jogador que me agrada, não. Embora... Não, também não. Surpreendentemente tenha conseguido a condição de titular lá no time do Mano, lá no Cruzeiro. Até tá jogando bem. Mas não é um jogador que me agrada. Eu já não faço mais muita distinção entre essa posição de primeiro e segundo volante. Eu acho que o meio-campista tem que marcar e atacar. Acho que o Jusilei pode fazer essa função. E o São Paulo pode achar alternativas para. Não seria legal se tivesse dois que fizessem assim? Eu acho que é o ideal, né? Eu acho que é o ideal. Ou se não, você ter uma equipe toda que ajude bastante na marcação. Por exemplo... O Corinthians, em tese, tem esse marcador, esse primeiro marcador, esse protetor, que é o Gabriel. É. Mas o Michael ajuda muito, o Rodriguinho dá a sua colaboração, até o Jadson ajuda, o Romero marca muito. Então você tem um equilíbrio das ações. Se você não tem esse time com essa característica, talvez você dividir essa obrigação um pouco maior no momento defensivo com dois jogadores possa ser o ideal. Só que eu não considero que o Hudson seja um jogador... que tem a condição técnica para fazer isso no São Paulo. Não, para sair jogando é estranho. Então, acho que o São Paulo poderia buscar novas alternativas. Beleza. O Cruzeiro vai acabar ficando com ele de vez, né? Vai ter opção de compra, né? Ao fim do empréstimo. Eu acho que ele não volta mais pro São Paulo. Cruzeiro também tem uma coisa. Já vou ligar para um diretor lá, pro presidente, para alguma coisa. Tô precisando trocar meu carro, vou falar com os caras do Cruzeiro, porque... Lembra que eles levaram o Robinho? Lembro. E jogaram o Fabiano aqui? É. E aliás, o Robinho foi pra lá e eles empurraram o Fabrício e o Fabiano. Verdade. Dois jogadores que praticamente não jogaram no Palmeiras ou foram muito mal, né? E agora o Neilton... Pelo Hudson, que o Hudson pelo menos virou titular. O Neilton aqui tá com cara de fim de linha, não tá não, estranho? Eu acho que... Tava vendo aqui uma notícia que o Rogério tá elogiando e tá prestigiando o Neilton, mas eu não me animo muito não, viu? Eu acho que já tem que negociar e tá na lista, preparar alguma coisa aí. Acho que lógico, não vai falar jamais que vai negociar, né? Não. Na entrevista, mas eu acho que tem que ser um jogador que não pode entrar mais no São Paulo, não. Legal, vamos ao telefone 3284-7097, participe! Tá? Vamos lá. E quem falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, todo dia, dia de clássico no McDonald's. Ah, eu vou querer um par desse, hein, Oba? Ah, oi, hoje? Saída da rádio? Hã? Mac oferta? Olha, aí sim. Todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac oferta McDonald's. Vamos pro telefone, toca, Asdrubal. Eita, nós, essa música me lembra duas coisas: heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, hein? Top, eu, hein? Gostei. Top, e ó, passo no Mac e depois vou direto no cinema. Vai pro pacote, né? Vai pro Mac. Puta, uma delícia. Não, isso você não sabe, cara. Vai fazer um kit inverno. Não, duas coisas. Eu amo cinema, cara. Eu também. Adoro cinema. Ah, pra ver lá online. Não, eu gosto de ir no cinema. Também. Pô, eu também adoro cinema. É muito bom. É um kit frio, então. Nossa, uma delícia comer dentro do cinema, velho. Alô? Comer quem dentro do cinema? Ô, besta, comida. Ó, o reizinho da São João. Muito tempo atrás. Não volta mais. Não volta mais. Senhorion, né, velho? Lembra aquela porra? Mota, adora um saquinho no cinema. Aqui no Ponte é o Cartola. Eu tinha um cinemão ali. Eu fui lá. Muito tempo atrás. Com certeza foi atrás. E muito tempo. Atrás, né? Hein? Tempo. Hein, mano? Adora segurar um saquinho no cinema. Adoro. Vamos ver. Nelly. Eu? A gente tava junto no cinema. Vamos ver quem tá na área aqui, ó. Alô? Alô, boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Quem fala? Beleza. Igor Mendonça. Grande Igor. Igor Paraguaçu. E quantos anos, Igor, pra atualizar aqui? 36. E qual bairro mesmo? Taboão da Selva. É isso aí, Taboão das Trevas. E Igor Mendonça, você é um nômade trabalhista. Cada hora você tá num lugar, mano. Você tá toda hora picando pra lá, picando pra cá. O que você tá fazendo hoje da vida? Não, eu continuo na Secretaria da Educação. Então você tá sossegou. Agora ele sossegou. Há uns 14 anos. Sim, tô no Conselho Regional de Fisioterapia também, no Prefito. Ah, da hora, mano. Tá sossegado. Tô trabalhando pra cacete, mas tá bom. O importante é trabalhar. Não reclama, não, que hoje foi para 15 milhões de desempregados, Igor. Não, mas eu não estou reclamando, não. 14 milhões e 200, né? 300, acho. Tem mais 100 mil aí. Hoje no Jornal da Manhã disseram 15, né? Provavelmente, terça, acho que vai ter mais um pouco, né? Provavelmente. E a cacheta, continua? A cacheta parou. Parou? Como assim cacheta? Você joga cacheta, é isso? Eu jogava um tempo atrás aí, mas agora tá um pouco mais difícil. E você perdeu tudo com mulheres e cacheta? Não. Ele gastou o dinheiro dele com mulheres, com jogo e com bebida. O resto ele desperdiçou. Você viu a mulher lá da novela, né, velho? Mulher da novela, ela tá gastando um turu no jogo. E agora tá no computador, né? Oba! Essa daí é do George Best. É, né? Não é? Pô, quem me dera. E ele jogava bem esse maluco aí. É, jogava um pouquinho. Mas morreu, né, mano? Morreu cedo. Quem morreu? George Best. Morreu cedo, né? O George Best morreu muito. Né? Eu vi um filme há um tempo atrás do George Best. Muito legal. Tem um filme dele. Não é bom? É bom, é bacana. Chama Best. A história dele é legal, né, cara? Por mais que ele tenha se detonado na vida aí, com o que o Ale falou, com muita jogatina, cachaça e mulher... Mas era um jogador de alto nível, mano. Mas o Ale também, velho. Tirando a jogatina, a cachaça e a mulher, o Ale tá, entendeu? A bebida, tô que nem ele. O Adriano também. Não, mas que adianta também numa dessa aí? O cara junta mó dinheiro. Aí vai lá, não gasta dinheiro, velho, né? Morre cedo também, não curtiu a vida. Por exemplo, o Adriano ele tá pode curtindo. Até se arrepender no final da vida dele, mas que ele curtiu a vida, ele curtiu. Ronaldo Gaúcho curtiu a vida. O Fenômeno curtiu a vida. Acho que o equilíbrio é o ideal, né? O Kaká, mano. Ah, o Kaká, que adianta? Ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou até hoje pra comprar um PlayStation 4. Você tá louco? É, lógico que é. Você tá louco? Não, mas acho que ele no fim do casamento ele deu uma... Será que deu uma sapatada? Foi recuperar, viu, mano? Foi recuperar. Kaká, com todo respeito, ouvinte do estádio, mas é de gente boa. Parceiro, brother. O Kaká tá com uma namorada bonita. Tá bem. Ah, mas eu me surpreenderia se o Kaká tivesse um bagulho. Ele já tava bem, agora ele ficou melhor ainda. Agora tá muito melhor. Agora ele foi pro top. Mas não é novidade, né, mano? Kaká com a mulher feia seria uma novidade. Agora o cara é rico, bonito, não, mora na Europa, mora nos Estados Unidos. Se o Kaká quiser pegar uma mulher feia, não consegue. Não dá, né? É que nem eu com bonita, não tem, não combina. O Kaká, ele tem um software instalado nele, que é o software anti-baranga, velho. Tô na encrenca ouvindo agora, ficou chateado. Na época que eu estava solteiro. Vivo, estava aqui na O Estranho vivo. Falava muito isso, que você, quando era mais no tempo muito antigo, você só andava com canhão, cara. Eu gosto de quem gosta de mim, né? Ah, tá, quem entendi. Quem tá sempre mastigando nunca passa fome. E não ficava no preju, né? Nunca, então é isso aí. Sempre tem que estar com alguém, é isso aí. É isso aí, mano. Tá. E o Igor, você é corintiano, né? Ainda continua? O Mota pensa assim. Não, claro. Ah, boa, mano. É nóis. Não tem como mudar. Pode crer, é verdade, mano. O corintiano não muda de time jamais. Se o Corinthians, jamais. Não, mas e se o Corinthians, por exemplo, hipoteticamente, né? Não é isso. Acho que eu poderia perguntar pra vocês sobre os outros times, né? Mas, ô Igor, se o Corinthians um dia acabasse, você não ia ter nenhuma queda... Acaba o futebol, velho. Não vamos... Acaba o futebol. É suposição. É uma suposição. Então não suponha isso. Não é uma hipótese. Não quero ser o centro do mundo, não. O Corinthians é, rapaz. Mas lá na tua emissora, lá o que deu mais audiência foi São Paulo e Cruzeiro. Aonde? Quem disse aqui foi o Benjamin. Não, mas faz tempo isso daí. Você tá falando de 94. Agora. Imagina, não tem esse dado. 94? Aí eu perguntei pro Benjamin e ele falou assim: 94. Por que o mano não conta esses dados aqui? Porque ele fica omitindo que senão pega mal. Não, pelo contrário. Eu vou pedir pro setor responsável pra ver se o senhor não tá jogando uma calúnia no ar aqui. Ele falou. Ele falou, velho. Eu não tenho essa informação não, Paquito. A informação que a gente não tem é que você tem, que foi de 94. Não, eu vou entrar em contato com o setor responsável, vocês estão falando uma inverdade. Você tá dizendo que o Benjamin é mentiroso, é uma fonte maleável? Ele não tá aqui pra se defender. Se ele mas eu não tô acusando ele. Mas não é acusação. Ele falou ontem. Pelo contrário, não me recordo a declaração dele, e se ele tivesse aqui pra poder falar realmente, mano, é isso, eu confiaria. Agora você jogando ao vento as declarações do Benjamin? Não. Manda o WhatsApp, vai, se ele não te deu o número pra você. Não tem o número do Benjamin. Não tem, né? Não. Ô Igor, fala aí, Igor, e aí, você torceria pra quem? Pô, eu não entendi a pergunta. Se acabasse o Corinthians... Vamos supor, deu problema... Acabou, tem que vender o Itaquerão, tem que acabar, vender, acabou. Deu um problema, acabou. Deu pau, pronto. Acabou. Solução. O futebol ficaria vazio, cara. Ficaria o quê? Ficaria vazio. Igor. Vazio, Igor. E se o Corinthians fosse vendido? E se o Corinthians fosse vendido lá para um magnata chinês, sei lá, você ia continuar torcendo pro Corinthians? Mas é óbvio. Não, porque, por exemplo, não aconteceu na Inglaterra, os caras estão... Mas na Inglaterra só tem time sem camisa, velho. Não, mas os caras estão mudando de time. Milan sem camisa. O Milan vendeu também aí pro chinês doido lá. Os caras do Manchester estão montando outro time. É ridículo, sabia? Isso daí os caras estão vendendo a alma pro diabo. O Corinthians não precisa de ninguém, não. O Corinthians não precisa de shake milionário. No primeiro momento é assim, mas aí vem um milionário aí, compra, aí o cara chega e monta uma seleção. Mas mudam de ideia rápido. Muda porra nenhuma, mas esse meu milionário, ele fala que quero transformar a camisa em verde agora. Você é louco? Mas tá maluco. Liga, ô Sombra, você lembra o exemplo do Málaga? Málaga, lembro. Um louco comprou lá, investiu um ano. Cansou, gastou muito, falou, quer saber, não quero mais. E aí? E aí saiu o Júlio Batista, saiu o Saviola, saiu um monte de cara de lá e o time continuou ainda. Esse paralelo que você traça entre o Corinthians e o Málaga é interessante. Achei legal essa ideia. O paralelo é interessante. O paralelo não é entre o Corinthians e Málaga, é o lance de ser vendido ou não. E o risco que o time corre. Não, mas você foi muito mais esperto, você foi até mais além disso. Vai pro inferno. Ô, Igor, dentro da realidade agora, Corinthians e Ponte, você vê 50-50 ou você vê tipo 70 pro Corinthians, 30 pra Ponte? Como é que você tá vendo essa decisão aí? E alguém deve poupar o time? Não, que poupar. Faz jogo difícil. Eu vejo 50-50. Mas o Igor, é... meio a meio, mano. O Corinthians, meio a mussarela, meio calabresa. O Corinthians, ele vai definir aí o título dele no primeiro jogo. Se o Corinthians jogar da maneira que deve jogar, ou seja, dando bico pro lado, retrancado, não tem que ter vergonha de falar que vai jogar fechado, não. É, a final é composta por dois jogos. Se o Corinthians quiser sair pra jogar de mano a mano com a Ponte Preta lá, vai levar ferro, mano. Vai levar ferro, como o Santos levou e o Palmeiras levou. A Ponte Preta, ela passou dos dois adversários jogando em Campinas, não foi jogando em São Paulo. E jogando muito. Sim. Então o Corinthians, ele tem que saber que a final ela é composta por dois jogos, e o Corinthians tem que definir a classificação dele, a classificação não, o título, no segundo jogo. Mas qual resultado, mano, você entende que, se em prol da Ponte, define? Até uma derrota mínima por um gol. Uma derrota mínima por um gol é bom resultado pro Corinthians. Mas se for 2-0 Ponte, abraço. Começa a ficar complicado. Eu acho difícil também. Eu concordo com o Mano. Não é abraço. Não é abraço. Dá pra reverter. Mas eu concordo que fica mais difícil. Mas fica um placar mais difícil, porque a Ponte Preta, ela se mostrou um time com muita qualidade até na hora de se defender quando jogou fora de casa. E ela aprendeu a jogar contra time grande. Contra o Palmeiras. Então, RG, a Ponte Preta, ela passou tanto por Santos e Palmeiras pelo primeiro jogo que fez em Campinas. Lógico. Tô errado, Igor? Não, 2-0 é difícil. Não, tá certo. É, passou um carro no Palmeiras. Era pra ter sido 4. Nossa, isso os lances, sem tirar os lances duvidosos, né? Não, o primeiro tempo que a Ponte fez contra o Palmeiras era pra sair de campo. E houve um pênalti claríssimo. Sim, com 4-5, né? Velho. Mas o seu Silvino não gostou nada. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, o Igor e o senhor Maurício Borges. Ah, diga, Alexandre. O humano pode responder. Diga-me, Alexandre. Senhor Maurício, o senhor tá dando a entender pro torcedor do Corinthians que a única forma de jogar lá no Moisés Lucarelli é se defendendo e dando bicos. Ou seja, você entende que a Ponte Preta tem um time melhor do que o do Corinthians? Não. Interrogação. Mas se o Málaga vai jogar contra o Real Madrid, o que você acha que o Málaga faz? Ô, seu Alexandre. Sim. Deixa eu mostrar quem é o Málaga da história. E para Alexandre de ficar falando Oliveira. Esse negócio de tá pendurado. Como se estivesse falando com o juiz, toma cuidado. Eu vou te mostrar o que tá pendurado aqui, viu? Já tá preparando. E sem meter a mala, já. 14 anos, mas seu Alexandre Oliveira. Sim. O Palmeiras, ele tem um time inferior à Ponte Preta? Não. Perdeu lá e foi engolido. Poderia ter perdido demais. O Santos, ele tem um time inferior à Ponte Preta? Não. Também, que sai pro jogo contra a Ponte, foi engolido e o Santos perdeu a classificação. Mas o Palmeiras foi engolido porque quis sair pro jogo ou porque não jogou? Pelas duas condições. O Palmeiras, quando tava 2-0 pra Ponte, já com 8 minutos, ele tava entregue no jogo. E o Palmeiras, quando precisou atacar a Ponte pra tentar diminuir a diferença, se expôs e só não levou uma vantagem maior no lombo, terminou 3-0 aquele jogo pra Ponte, só não perdeu demais, porque houve, na minha visão ali, um pênalti escandaloso do Price que não foi dado, e um pênalti que, na minha visão, eu também daria que foi cometido pelo Mina. Aquele tipo de lance aí, eu marcaria qualquer um. Bateu na mão dentro da área, a favor da defesa ou do ataque, tem que ser marcada a falta. Se for em prol do ataque, pênalti. E se for em prol da defesa, falta contra o time do Palmeiras ali. Mas o negócio é o seguinte, o Palmeiras naquele jogo foi engolido, foi massacrado. E vocês vão falar que o time da Ponte Preta é melhor do que o do Palmeiras? Não é, não é. Então o Corinthians, ele precisa saber jogar a final, cara. Precisa saber jogar a final. A Ponte Preta vai vir fazendo marcação alta, vai tentar encurralar o Corinthians. Corinthians e Ponte Preta no jogo de turno, tá certo? Durante o campeonato mesmo, aí na primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians, ele empatou... Mas empatou com a calça na mão. Empatou com o Cássio, sendo melhor em campo. Vai falar, mas o Corinthians tá desfalcado, o Corinthians tinha alguns jogadores aí que não jogaram? Concordo plenamente. Mas era o Corinthians, cara. Era o Corinthians. Inclusive, Igor, se você pegar aí aqueles quatro da Ponte ali, você pega de um lado aquele Jadson, do outro lado tem o Luca, e aí você tem o Cleison na frente junto com o Potker, esses quatro jogadores, além de habilidosos, eles são muito rápidos, velho. Se o Corinthians deixar espaço, se o Corinthians jogar com aquelas linhas espaçadas, mano, o Corinthians tá ferrado, velho. Mas deixar espaço pra Ponte jogar, nós estamos lascados. Eu vejo um problema nesse Corinthians aí. Diga-me. Porque é o seguinte... Ale vem uns 10. Eu não vou falar do Romero não, viu, Ale? Não faça isso. Chupa, Ale, Aleante. Eu vejo o Corinthians jogando muito bem quando atua como visitante. E na arena ele dá umas vaciladas. Ah, mas aí tem a questão da aura negativa da arena, né? Não é. Eu acho que é jogar muito bem e ter a certeza que tá bem. Eu acredito que na final vai ser diferente, porque a lição que o Corinthians sofreu aí jogando com o Inter foi péssimo ter saído, mas é bom pra rapaziada acordar. Foi mais ou menos como o Corinthians e Ponte em 2012. Então é bom ficar atento. Essa Ponte aí é melhor do que aquele time de 2012, de 2011. É que o Corinthians foi eliminado. Não, foi 2012 mesmo que o Corinthians foi eliminado pela Ponte. Foi, porque depois o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. É isso mesmo. A Ponte fez um favor pra gente de tirar o Corinthians do Paulista e automaticamente não, tirar o Júlio César do gol. Graças aí o Cássio entrou e motorista virou herói. De Kombi. Né? Ô, mano, mas se tomar dois lá, você acha que não tem como reverter na Arena BNDES aqui, com o juiz, com todo mundo? Arena BNDES! Agora deitou. Já deitada, mano. Abriu a porta e empurrou pra fora, velho. Isso prova juiz ainda a pequenez desse cidadão. Isso prova a pequenez desse cidadão. Não sabe conversar sem atacar. O Corinthians, como qualquer outro clube, já pegou dinheiro do BNDES. Inclusive, o teu clube também já pegou. Não tô criticando. O senhor falou com tom de crítica. Pegou sim. Pegou sim. Aí, aí. Aí. O senhor não sabe, o senhor se informe. Aí. Tem prova que nós cego. Ué, você que falou. Você vive falando isso. Pegou, prova. Pegou. Pega qualquer aí, time, prova, qualquer time ver. Já pegou o dinheiro do BNDES. Ah, é, então o negócio pagou. É o seguinte. O negócio é o seguinte. O Corinthians também tá pagando, Paquito. O Corinthians também tá pagando. Mas não vai pagar, né? Vai pagar sim. Vai pagar. Pera aí, você é imaginar? Você é médico ou é evidente? Não, não, mas não, é só conseguir enxergar um pouquinho. Não tem, não tem como pagar. Calote temporário. Não tem como pagar. Não, calote temporário não. O Corinthians tava renegociando a dívida com a Caixa, porque a Caixa ela apresentou uma carência para todos os estádios da Copa do Mundo e não tinha apresentado a mesma carência pro Corinthians. O Corinthians tava reivindicando isso daí. E, inclusive, o Corinthians agora tá pedindo aí a extensão do contrato ali para que o Corinthians possa pagar em 20 anos e não em 12, como estava previsto inicialmente. Caraca. Quando você propõe um acordo desse, mostra nitidamente que você tem intenção de pagar. Boa. Claro. É ou não é? Tô errado, Igor? É óbvio, é isso mesmo. Então chupa antes. Impressionante, impressionante como cai em contradição o seu Maurício Borges. É. E o seu... Não, mas eu ia anotar. Eu notei isso também. Igor é Amigon. Impressionante. Não, vocês não têm, impressionante. Porque eles estavam reclamando aqui que o Corinthians saiu fora do jogo da Copa do Brasil contra o Inter, de Porto Alegre, porque o time não tomava iniciativa em boa parte do jogo, que o time abria a mão de atacar, que só ficava preocupado com o momento defensivo. Começou e agora eles querem ir para Campinas para chutar a bola para fora e para não jogar bola. Abriu é uma brincadeira com esse Maurício Borges e que esse Igor maldito está falando aqui no microfone maldito, do Estádio 97. Eu não admito uma barbaridade dessa. Meu Deus. Nossa, você quer chapéu. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Chupa antes. O Alê, ele tem tatuado no braço uma frase que eu acho que ele deveria lê-la todo dia, porque eu acho que como tá no braço, ele deve ter esquecido. Tá escrito assim, ó. Cada jogo é um jogo. Você não pode tratar todo adversário como se fosse o mesmo. Eu pensei que você vinha com um ditado mais profundo. Assim. Não, então, é a frase que ele tem no braço. Cada jogo é um jogo. Então, seu Alexandre Oliveira. Sim. Você não pode generalizar e tratar todos os adversários como se eles fossem iguais. As frases de efeito. Corinthians e Inter, dava pra sair pro jogo. Inclusive, o Corinthians, ele deixou de fazer. Porque ele tava jogando em casa. Diferente da partida contra a Ponte Preta, que será fora o primeiro jogo. A Ponte Preta se mostrou um adversário muito mais qualificado do que o Inter. Inclusive eliminando o Santos e Palmeiras, como eu já disse há alguns minutos. Então o senhor aí está mostrando todo o seu anticorintianismo, okay. Tá certo? E talvez aí a sua má disposição, tá certo? Jamais. E a sua pré-disposição com o nosso ouvinte, o Igor Mendonça. Boa. Obrigado, mano. Foi errado, Igor? Nossa. Tá correto. O Ale foi na maldade com você, ele levantou a sola, mano. Bora que... Paulistinha, isso. Eu vou tatuar assim, Deus fez as primas pra gente não pegar as irmãs. Vou tatuar no meu braço direito. E outra coisa, ô Igor, você não venha falar de jogar bola se você tá defendendo o Romero, o melhor jogador do mundo sem bola no time titular. Vai pro inferno. Pô, mas... Vai pro inferno, Igor. Esse ali é completamente maluco. Aonde que eu defendi aqui, pô? Aonde que eu defendi o Romero, pô? Você quer o Romero no titular ou não quer? Cuida dessa tuberculose aí. Ele vomitou o pulmão agora. Deixa eu te falar, não tá bebendo que... muito também, hein? Quase não tô, nada. Não tô. Tá difícil. Mas não, cara, eu não acho que no momento não dá pra tirar o Romero, mano. Ele dá um sangue, meu, o que eu posso fazer? Ele é limitado. Leva pro hospital, aí, pô. Então, vai no hospital. Vai pro hospital das clínicas lá, velho. Igor Mendonça, um abraço pra você. Bom fim de semana. Que você... Tenha um primeiro jogo maravilhoso. É, de Ponte Preta. Também. Ô, Sombra, eu posso fazer um convite? Pode. Eu tô trabalhando no departamento de comunicação do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia. Tá. Terapia Ocupacional. Nós vamos promover um amistoso em julho contra a ACESP. Tá, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Sim, positivo. Muito bem. Um jogo beneficente, com Desculpa. Você vai conseguir jogar, velho? Cara, tá vivo, não jogar. Tá pneumonia, eu não vou jogar. Tá eu viva, tô com problema no joelho. Mas eu gostaria de convidá-lo. Faz uma físio. E leva o Alê, porque o joelho do Alê também tá podre. Vai ser um amistoso beneficente, com a entrada é um quilo de alimento não perecível, um agasalho. E a taça será em homenagem ao senhor José da Silva Martins, pai do doutor Ives Gandra Martins. E vai ser um amistoso muito legal com... O Ives Gandra... Peraí, Igor, só um parênteses, perdão. O Ives Gandra estudou no Paulo Egídio também. Você tá louco? Também estudou lá, mano. Estudou, perdão, lá. Igor, fala aí. Xarope. E aí eu gostaria de convidá-los. Eu sei que o Alê é boleirão, é treinador. Pô, se for possível, Alê, você tá convidado. Vamos participar desse evento, vai ser bem legal. O Alê vai te convidar, falar com a empresária dele. Pega o meu... isso aí tem que pular, porque a empresária é complicada. É complicado, ela... Mas você pega o meu contato com o bar e a gente marca assim, eu vou lá. Pô, legal. Legal, bacana. Aliás, aproveitar. Só para, deixa eu fazer o meu. Amanhã eu tô num jogo beneficente lá em Osasco. Amigos do Cafu. Em Os? Vai para Os? Vou. Um quilo de alimento não perecível. Lá no. Não, naquele Rochadeli lá. Rochdale. Amanhã, 9 da manhã, 1 quilo de alimento. Amigos do Cafu contra? Amigos de Osasco. E você, amigo de quem? Eu vou tentar me enturmar na turma do Cafu, meter uma boleiragem. Ah, o joelho a gente passa um negocinho lá. Lubrificante. E vai pro pau, né? Manda um sebo de carneiro. É. Manda um lubrificante. Todo mundo de Osasco e região, e o bar vai pegar o seu contato aí. O nosso estranho disse que seu joelho tá na UTI, cara. Pô, legal. Tá bom. Posso fazer o merchan? Pode. Liga. Manda. Só abusando me garante 3 vezes mais diversão. Proteção e diversão. É nóis, boa. Então, eu já não tenho mais anotado as coisas, velho. O negócio tá bem difícil. Tá anotar, velho. Todo dia. Eu já falei que saindo daqui eu vou comer um quarto de novo. Todo dia é dia de McDonald's? De clássico? No, todo onde? Dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, Igor, nem. Caraca, parece que nem sabe falar no rádio, que é isso? Pô, tá louco. Ô, Sombra, falando em cinema e dia de cinema. Fragmentado, assista. É o novo do Shyamalan. Ah, é? Porque esse Shyamalan, ele fez um filme bom no começo, depois foi umas porcariadas, hein? Mas é bom isso aí, Som. Sim, mas esse é bom? Esse é bom. Pô, esse daí, assista, cara, vale a pena. E ele já anunciou que vai fazer o segundo filme, a continuação desse daí, e do Corpo Fechado também, e tem uma certa ligação, cara, vale a pena. Tipo suspense, né? Suspense. Bom. Qual que é o nome, Igor? Bom. Fragmentado. Boa. Não é aquelas coisas, o melhor amigo da noiva, não, né? Não, que isso. Nossa, você pede conselho pro Benjamin. Nossa, de Benjamin filme. O melhor amigo da noiva. É. 1, 2, 3. E Fragmentado não é aquela história do japonês lá, com aquela louca. Também não. Também não. É. Boa, Igor. Oi. Sobra, eu vou só mandar um abraço pra uma rapaziada. É. O Alan. O Renanzinho do Rio Carioca, gente finíssima. Renan Marçal. Eu acho que ele vai estar no resort também esse ano, ele viu? Ele tá sempre, né? Não, o Renan foi a primeira vez no ano passado. Mas ele tá em todos os eventos aí da energia. Não sei, ele mora no Rio, que eu saiba, não tá nos eventos, não. Que surpresa, eu pensei que ele tivesse entrado. Ele veio no resort. Não, ele veio no resort, é um menino que mora no Rio. Avisou que viria e veio. Se eu não me engano, a família dele vem com ele de novo, viu? Boa. Não, menino bom, menino da melhor qualidade. Gente fina. Sim, uns abraços. Félix Eustáquio, que tá na audiência de vocês e participa sempre aí. Boa. O Eric Flauzino, aniversariante da noite. Grande. Boa. Eric Flauzino, gente fina também. Também gente fina. Carlinha Mota Dias. Ah, grande Carlinha. Marco F, Ricardo Maciel, Jana Araújo, Daniel da Biro, gente finíssima também, ouvinte de vocês há muito tempo. E o Ricardinho da Bateria dos Gaviões. Boa, velho. Pô, tá excelente programa pra vocês. Boa. Valeu, Igor. Bom feriadão. Valeu, pra você, velho. Tá parecendo aquele técnico do Santos quando foi campeão paulista lá, o Marcelo Fernandes. Vem com a lista. Jesus, amado. Essa é minha mãe. Valeu, Igor. Boa noite. Valeu, irmão. Boa noite. Valeu, Igor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. O cara tava falando aí, o Bá foi lá. Pô, o Bá, uma tesoura. Também, né? O Bá ceifador. O Bá, ele precisava falar com você pra pegar o contato do Alê, tá vendo? Ele ia falar alguma coisa. Você derrubou o cara. Não, mas o Bá foi o que tem. Faz um favor. Você tem o contato dele? Então faz o contato. Então tá bom. Estará contactado. Você viu, estranho? Você viu aqui como que é? O que um reclama do outro, mas o outro traz cafezinho, dá faz agrado, né? Faz agrado um pro quem outro. Quem acompanha aqui online o programa, tá mas vendo. Mas o Ale, é desde lá de trás do universitário, já tinha uma fama dessa já. O pessoal já falava. Já. Quem levava um cafezinho pra ele lá também? O pessoal comentava lá. Eu não tinha muito contato, mas o pessoal comentava de um tal de Ale lá, que gostava. Eu não queria falar nada, mas... Já, o Ari joga handball, né? Sim. Pra mim, esporte com a mão é recreação. Queimada, handball. Eu não tava quieto aqui. Vai fazer corrida com a colher na boca. No handball, os caras comemoram a falta, pô. Felipe Melo era Deus, então. Ia bem. É tipo queimada. Não, os caras fazem falta e saem comemorando. 20, queimada. É louco. Mas, ô doutor, o Mota, como um bom pescador, ele vai sempre cervando, né? Você sabe que ele sabe. Ué, você vai também dormir nesse lado. Vai dando linha, café pra lá, café pra cá. Só tô vendo. Né, mozão? Já já tem o dono da bola, tá? Boa. E agora tem mensagens através do nosso WhatsApp. Boa. No oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Atenção, pessoal. Informação urgente, hein? Quem precisa fazer alguma coisa em Niterói durante essa semana aí, aproveita para fazer até domingo. Porque domingo vão roubar a ponte, hein? Eu queria saber pra que time que esse jumento aí torce. Mas ele não falou. Houve uma injustiça. Olha que legal, cara. Porque o cara tava falando o nome dele. Foi obstruído. Foi trucidado. Deixa eu ver. Vamos com o nome dele. Presta atenção. Presta atenção. Santista aí, Zona Leste. Abraço. Mano, falou gente, Rafael Meta Santista aí. Boa, Rafael, foi bem, Rafael. Vulgo trouxa, mas o negócio. Olha! Segue o jogo, sem falatório. Inclusive, eu acho que ele não lembra esse prego aí. Inclusive, o próprio Santos foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra a Ponte. Não deveria tá tão felizinho, não. Deveria torcer pro Corinthians esse prego aí. Mas vamos vingar vocês, viu, Jag? Mas sabe o que é, mano? É que vem um remember. Corinthians e Ponte, entendeu? Qual remember? Não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Rui Rei, sabe? O senhor tá falando uma grande bobagem, não é pra ele ter sido expulso? Aquele jogo não era pra ele ter sido expulso? Você viu o que ele falou pro Ducídio? Beleza, então. O que ele falou pro Ducídio? Ele comeu o rabo do árbitro. O que ele falou? Falou assim, não quero mais jogar? Não, ele comeu o toco do árbitro, você é louco? Ainda mal do Cídio naquela época, que era doidão. Não fica falando, que você não era nem nascido. Não era, mas eu vi umas entrevistas desse do Cídio aí. Eu vi uma entrevista dele, acho que foi pro Mesa Redonda, velho. Velho, esse maluco era 13, mano. Ele era doidão, até depois de velho. 13 mano, não. Até depois 26. De velho. Ó, com ele em campo não tinha conversinha, não, cara. Então, mas era. O cara deu um esporro no cara, não era pra expulsar. Ele não deixava neguinho. Ele não deixava neguinho crescer com ele, não, velho. Vamos lá, mais mensagens. 26. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Márcio Santos de Caçapava. Eu queria saber de vocês se o Felipe Melo continua a jogar esse bolão que ele tá jogando aí. Vocês acham que ele tem a possibilidade de voltar pra seleção ainda? Que o Tite vai lembrar dele? Não. Fica a pergunta aí pra vocês. Um forte abraço, hein? Boa noite. Eu não acho, mas. O futebol que o Felipe Melo vem jogando não descartaria uma seleção pelo futebol. Mas é que tá. Ou vocês descartariam pelo futebol? Eu descartaria, porque ele tá jogando na posição do Paulinho e do Renato Augusto. Eu prefiro esperar. Não, mano. Não é mais a posição do Casemiro, mano. Você acha aquele primeiro ali? Então, mas ele até sai um pouco, né, Ale? Mas aí tá. Vai tirar o Casemiro também pra colocar o cara, velho. O Casemiro e o Fernandinho, né? O Fernandinho até acho que ele poderia brigar por vaga com ele. Mas com o Casemiro não dá pra tirar o Casemiro. Ele chega lá, vai falar que quer dar tapa na cara de espanhol. O Felipe Melo é um cara meio versátil. Ele pode fazer tanto a função de primeiro quanto de segundo ou jogar até de terceiro volante chegando mais à frente. Ele já jogou assim também. Que sai MMA. Mas não dá, cara. O Felipe Melo, com todo o respeito, aí é um jogador que hoje pro futebol brasileiro aí é legal, a torcida do Palmeiras tem identificação com ele. Mas, velho, como é que você tira aí um Casemiro do time? Como é que você tira um Paulinho do time? Como é que você tira um Renato Augusto do time? Difícil. Olha, o que disse o Evair sobre o Felipe Melo, quando perguntado se ele era um herói ou um vilão. Você lembra? Não. Então, o Ivair deu uma entrevista porque ele lançou o livro dele, né? Sim. Teve o lançamento do livro dele. E ele disse o seguinte, cara, ainda é cedo pra falar. É. O que eu acho só que, eu acho que eu não convocaria o Felipe Melo pela bola. Essa ressalva que o Sombra fez, que a gente fez quando o Felipe Melo foi contratado pelo Palmeiras, eu acho que já não tá dando muito pra fazer, porque o Felipe Melo tem tido um bom comportamento, por incrível que pareça, em campo. Não foi expulso nenhuma vez. É um jogador que eventualmente provoca, e provoca mesmo, mas ele sabe tirar proveito disso. Ele tem usado a experiência, diferente, por exemplo, do que fez recentemente o Luiz Fabiano ou até o Fred, ele tem usado a experiência a favor dele. Então, é um cara que tem controlado um pouco as suas emoções, o que já havia prejudicado muito o seu futebol e até a seleção brasileira. Uhum. Ele tem se controlado. Eu acho que na bola hoje, eu acho que ele acaba perdendo para o Casemiro e até para o Fernandinho pela dinâmica que um jogador de meio campo precisa ter. Acho até que no Palmeiras, embora ele venha jogando muita bola, às vezes, pelo posicionamento dele, ele prejudica um pouco o trabalho do Tietê, que nos jogos como mandante do Palmeiras, estava acostumado a jogar com o Moisés. E os dois se mexem muito. E o Felipe Melo é um jogador mais fixo ali na frente da defesa para distribuir o jogo. Então acho que menos pelo emocional, por incrível que pareça, e mais pela bola, eu acho que tem jogadores à frente do Felipe Melo hoje. O Tite é uma unanimidade hoje, né? É. E eu não sei se a convocação do Felipe Melo não seria um negócio que eu ia falar, pô, Tite, né? O nego não ia questionar muito, faltar, mas vai aprontar. Mas que faltou o Felipe Melo no 7-1. Acho que o Tite não precisa desse tipo de polêmica. Faltou o técnico ali, viu, mano? Mas você acha que dá pra confiar no emocional ali ainda? Eu acho que melhorou muito, mas como o Mano diz, acho que é um caminhão sem freio na Anchieta ali. Uma hora ele vai descarrilhar. Eu acho que da mesma forma que a gente desconfiou quando ele chegou, eu acho que a gente tem que dar um crédito nesse momento em que ele tem sido muito testado nesse sentido. E tem correspondido, pelo menos por enquanto, né? É, tem uma psicologia aí, que é o autocontrole dele, até pelo que ele lê sobre ele. Porque isso também tem uma influência muito grande. E ele lê bastante. Isso tem um peso, né? Então, agora, o que a gente não sabe é até quando vai esse controle do elemento, né? Uma hora estoura, né? Esse é o detalhe. Que nem o Luiz Fabiano falar e tal, que ia mudar e tal. É, pedia desculpa. E acabava acontecendo a mesma coisa. O Fabiano não tem conserto. Não, nem Ele era... Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Garrincha, tricolor da Vila Maria. Garrincha, velho. Olha, Dudu, eu não tenho nada a ver com o Palmeiras. Não tenho nada a ver. Mas o senhor mano aí, ele falou que não vê jogo de outro clube. Ele não assiste jogos dos outros clubes grandes de São Paulo. Como é que ele tá falando que tá acompanhando o Palmeiras e que a bola tá pequena, que ele viu o último jogo da Libertadores? Não tô conseguindo entender. Será que ele virou anti? Chupa, mano, anti. Deitou. Abriu a porta e empurrou o mano pra fora, hein? Primeiro, eu não vejo ao vivo, porque isso caracteriza aí que eu posso estar torcendo contra. Depois que já passou o jogo, não vai mudar a história. Acredito, aí eu assisto após o jogo. Para. Acaba, eu começo a assistir. Era igual a Band quando passava o VT, tá ligado? Nos clássicos. Não, então peraí. 6-1 começava a passar o clássico. Tá ele e a dona Mana. Estão lá, né? Vendo televisão. Tá vendo lá, porque ela tá. Porque ela, o Mano gosta de apreciar o trabalho artístico da Ana Paula. Né, da Paola Oliveira. Paola Oliveira. Ele falou que vem crescendo como uma atriz. Ela tá vivendo um bom momento. Exatamente. É. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, né? E você vê como sabe dar beijo técnico. Exatamente. Cara. Não é aquela coisa de beijo apaixonado, é beijo técnico. Você vê nos detalhes o beijo técnico. Como sabe levantar uma perna, né, cara? Não é aquela coisa escrachada. Deixa a sola. Né? E dá uma aula para as pessoas falar assim: vejam, faça exercícios físicos. Exato. Olha a flexibilidade. Exato, que você exato. Muito bem. Exato. Aí o mano tá lá, tem ele e a dona Mana lá. Acabou a novela, entra isso. 5 segundos, a Rede Globo, Globo, futebol. Ele falou, agora eu vou tirar. Foi no Google. Aí GNT, eu vou tirar. Então a minha pergunta, o que você vai ver? Luciana Gimenez. Você vai ver Luciana Gimenez. Não, você vai ver o programa do Gugu. Tem desfile de lingerie na Luciana Gimenez todo dia. Mano. Mas aí a dona Mana não permite. Não, imagina, tem uns bagulho aí, Netflix. Mas filme, tudo bem, mas daí você viu o Netflix. Beleza. Aí acabou o Netflix, aí que você vai ver o jogo. É. Ah! E você para. Escuta o barulho, o pessoal gritando gol. O pessoal fica curioso, o pessoal gritando gol, não, xingando o outro. Não, é. Até aquela janela antirruído também. Não ouvi barulho externo da rua. Não, imagina. Falou o cara que vai dormir 7 horas da noite. Brincadeira, com o jogo dos outros. Uma notícia saiu agora, fiquei espantado. O quê? O Bruno vai ser pai pela quarta vez, velho. Ele engravidou aquela mina lá. Que tava agiu rápido, então, hein? É, velho. Não saiu da cadeia com ele? É. O advogado dele acabou de falar. Mas muita gente já dizia que ele é rápido no gatilho, né? Coragem é dela, né? Meu, é absurdo, dele. Né? É. Eu vou te falar, meu, que tem de mulher aí que gosta de ter relacionamento com criminosos. O maníaco do parque não tinha um monte de fã? Recebi a carta pra caramba. Cara. O Domênico casou. Mas pelo menos o filho do Bruno vai sair em 9 meses, né? Ah, meu Deus. Ale, ela não tá bem. Mais mensagens. Boa noite, galera do estágio. Olha só, eu acho que o Mano tem razão, cara. Eu acho que essa mídia anti aí está perseguindo o Fagner. Porque é o seguinte, meu. Pô, os caras ficam o tempo todo depenando os caras lá no meio do jogo, velho. Os caras ficam arrancando as penas dos caras, meu. E ninguém fala nada, na hora que ele faz alguma coisa, vai reclamar. Pô, vamos preservar as galinhas aí, meu. Isso aí, meu. Rodrigo Palmeirense, chupa, mano. Preservar o Bambi, ô panaca. Palmeirense, ô. Mas vamos preservar o Bambi. Atraca aí, mano. Amarela pro Palmeirense. Cada no Mano. Matreta foi com quem? Eu lembro da campanha Salvem as Baleias. Salvem as galinhas. Salve as penosas. Mas que tá acontecendo aí, quem hoje, tá em extinção não é a galinha, é o Bambi. Como assim? Mas é verdade. O Mano tá tomando mais paulada que a Márcia Imperator na fase boa, hein? Pelo contrário, isso mostra que os ouvintes são tendenciosos e também fazem parte dessa corja anti-Corinthians que existe. Chupa antes. Você tá dizendo que o Mano hoje tá igual cuia de gaúcho, só levando bomba? É, mais ou menos por aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Não faz sentido. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo, entendeu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha, o estranho que está aqui hoje, o Ari, o Ari Serpa Neto. Sim. Fala, Sombra. Beleza? Você tá aqui porque você, inclusive, fez o pacote do resort do Estádio 97 numa promoção relâmpago, né? Isso. Foi tipo assim, a primeiro que ligar, ir lá e fechar. Foi nessa daí, isso. E você já esteve no resort ou não? Primeira vez, já tentei ir outros anos, mas não consegui por questão de tempo. Essa é a primeira vez que eu vou aí prestigiar. Bacana. E entre as atrações que nós teremos nos dias 9, 10 e 11 lá no Bourbon... Que agora, mais te atrai? Que ansiosamente mais te atrai? Pela resenha da noite aí com o RG, com o pessoal aí. Essa que eu gosto. Além do bisturi, você toca algum outro instrumento? Brincava com repinique na faculdade. Então vai ter o conjunto, ali, vai ter o conjunto esse ano lá no resort, velho. É o desencontro do ritmo. É, vamos lá fazer Mas vocês vão mesmo levar uns equipamentos? Claro. O nosso violeiro vai tocar uma violinha. Ah, é? Sim. Não acredito, sério? E percussão, eu e Alê. Vamos. E o Ari também tá no grupo. É nóis. Vai tocar o brincar. Legal. Você vai tocar o copo pra dentro, velho. A gente já fez muito sucesso com a turnê Meia Hora de Um Minuto de Silêncio. É? O nosso auge. Você vai ver lá. Então, olha, e que mais você gostou, além da resenha, que mais? Vou tentar jogar uma bolinha lá, mas tô meio fora aí por causa de coluna e hérnia. Todo mundo na mesma, né? Mas vamos brincar. Isso você não se preocupe. Não, fica tranquilo, tá todo mundo na mesma condição. Então vamos. O que a ambulância trabalha lá embaixo? Não, sem mãos. E o melhor, né, que você já é um intensivista, né? Dá pra ajudar lá, isso é complicado, né? Exato, já teremos enfermeiros em campo. Ele chegou todo manquitola, velho. Tanto é que às vezes o cara que tá na UTI fica com dó dele, fala, ó, fica aqui do lado. Leito aí, né? Ela tá falando o cara que fica enjoado no kart, porra. Carrinho de bate-bate aí, porra. Desculpinha já. Ah, então, sobraça aqui eu tô meio manco. Ah, sobraça aqui acho que eu não vou conseguir jogar. Já aposentei, véio. Mano, a chuteira aqui. Não dá, não. Aposentou, quantos anos você tem? Tô com 32. Ah lá, Ali. Rapaz. Olha a ideia do cara. Mas tá, Mas pela cara tá estragado, é, hein, então, mano? Tá derrubado, tá derrubado. Pô, 32, o Zé Roberto aí jogando aí com 40, que é isso? Tomando tapa. Tomando tapa. Apanhando lá. Defendendo os outros. Pelo amor de Deus. Tá judiado mesmo. Ó. Às vezes o cara que tá na UTI, o paciente lá olha pra ele e fala, pô, esse aí tá pior que eu, o cara não sai daqui. Deita aqui, né? Ele abre um espaço na cama e fala, deita um pouco aí. Deita aqui, pega um pouquinho aqui. Fica com pena, né, velho? Pede um gole de soro. Dá um golinho desse soro aí. Ó, então... Esses são alguns dos motivos para você estar com a gente no resort do Estádio 97. É a nona edição. Mais uma vez no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Conhece lá o Bourbon, Estranho? Não conheço. Lá meu, no... é fantástico, fantástico. Vou levar a mulher, dá para... Né, tem coisa para elas. Nossa. Também, né, que eu vejo. Sim, tem porque ó, você imagina... Fogão, tem uma cozinha legal lá, velho. Mano, você fica fazendo essas feminazes e vão te... Não pode. Tem uma cozinha legal. Normal, mais uma. Só. Aí, meu, o legal é que... Mas a mulherada tem o que fazer? Pensem bem. É um resort para toda a família. É um resort que já apresenta... entretenimento, atividades e lazer para toda a família. Você tem, não sei se você tem filhos, não tem, mas olha, você que vai e tem filhos, eles têm uma equipe de monitores lá, que você esquece seu filho lá dentro. Você esquece, você chega sexta-feira. Sai formado, lá. Já sai formado de lá. Você vai levar sua filha, Lê? Vou levar a Maluzinha. A Maluzinha. Isso. Maluzinha ouve o papai no programa? Ela não, nem ouve nem vê, pra falar a verdade, né? Ela gosta mais... Então, ela tá que nem o RG. É, dos, ela gosta não ouve, dos... Não vê. Youtuber ela gosta. Ah, entendi. Outro dia, inclusive, tinha um rapaz aqui, que eu já não me lembro o nome. Felipe. Hã? Castanhari. Ah. Aí eu cumprimentei de longe, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí falei que a encrenca ligou, falou, ah, tudo bem. Ah, vai ter convidado aqui o Castanhari. Começou a gritar, desmaiou uma do lado, outra do outro. Tirou uma foto, manda uma mensagem, pelo amor de Deus. O que aconteceu, cara? Aí eu fui lá, pedi até autógrafo pro rapaz, mas não sabia. Nunca que aconteceu isso com você, das comigo? Pessoas desmaiarem? Vai não, não. Aí eu fui lá, tive que... Mas ela gosta dessa turma aí. Mas todos ela vai eles, pra lá. Né, molecada. Legal, também, bacana. Né? Então, ó... Vai estar muito bacana, resort do estádio, ligue e faça a sua reserva. E ó, para facilitar, você pode pagar em até 6 vezes no cheques ou cartões Visa e Mastercard. O telefone é 28964665. 28964665. Ligue hoje mesmo e faça a sua reserva. E casal, com 2 crianças até 12 anos... As crianças não pagam. Aí vem o Mota e fala, ah, mas eu só tenho uma criança até 12 anos. Como que faz? Paga? Eu falei, não, alugo Mota. Uma. Duas crianças até 12 anos. Eu levo o priminho. Priminho, quem? O índiozinho? É. Vai levar o menino lobo? É, o Mogli. O Mogli. Nessa aí de... Curumi. De YouTube, não sei o que, na terça-feira, eu fui assistir lá pra estreia do Guardiões, né? Ah, sim. Legal. Aí eu tinha bastante influenciadores, né? Influencers. Na... Isso aí. Aí eu, quando a minha filha saiu da sala, né, que a gente tava indo embora, aí ela começou a me puxar assim, ó, pai, Lu, foi que Lu, tem que tirar foto, Lu, eu olhei, eu não sabia se Lu era o segurança, se era mãe, se era o pai, se era criança. Sei, quem era? Era uma menina menor que ela. Aí influencer. Falei, Influencer Júnior. É, senhora Lu, a senhora poderia tirar uma foto com ela. Mas ela falou, a Lu, pra mim, eu não sabia o que ela tava aí. Ela tava desesperada atrás da Lu. Você tava, né? Ah. O Mota ficou atrás de mim o cinema todo. Ninguém, chamar o segurança. E ninguém quis tirar foto com o Mota? Quiseram, sim. Ah, o quiseram? Pessoal do Discovery. Animal Planet. Que deitada agora que deu no Mota, hein? Eles estavam filmando de longe, né? Vendo só uma do Mota. Quando você pôr a mão no meu saco... Pôr a mão onde? No meu saco de pipoca, hoje você vai ver, não deixo mais. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, tem apoio do edubotões.com.br, que vai ter futebol de botão lá também. Da Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E Madrugão Suplementos, mano! É, grande sombra, grande sombra. Não tão grande, pequeno. Pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Boa, é isso aí, aproveita, hein? Entra lá no site. Estádio 97, vamos trazer agora o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Vamos lá, três ouvintes na sequência, esse é o Momento Sem Parar. Feriadão, quanta gente fazendo uso aí do seu adesivo do Sem Parar no carro, hein? Facilita um bocado, né? Humano, ops, praia. Vixe, né? Ou fácil. Fácil. Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. E assim que acabar o Momento Sem Parar, nós vamos ao decreto. Opa! Ah, hoje tem decreto do Ale Oliveira aqui, hein? Toca, Asdrubal! Ó, a trilha. Eita, nós já escuto essa música e já fico ansioso, sabe por quê? Por quê? Isso quer dizer que os Guardiões da Galáxia Volume 2 já estreou nos cinemas, isso mesmo que você ouviu. O que vocês acham, hein, amigons? Eu acho que vai ser do cassete, mano. Eu também acho, Sombra. Com certeza será. Alô? Alô? Quem fala? Matheus. Matheus do quê? É, Matheus Charles dos Reis. Matheus Charles dos Reis. Chade. Ah, Chade. Chade. Isso. E, ô Matheus, quantos anos? Tenho 26. Aí, RG. Ah, esse é aquele lá, viu, mano? Do quê? Como assim? Fala, Matheus a cobre mostra o pau, velho. Esse é daquele. Muito bom! Trocadilho! Nota 69! Como 69? Sexta-feira, 69. A recíproca é verdadeira, não é, Ale? Ah, os caras pegando o pé da RG. Você já tomou uma invertida no 69? Claro que não. Você tá louco? Como não sei, assim? A gente pergunta, não, né? Não, jamais. E aí, mozão, vamos? Aí, Ale. O RG já fez até 120, que é 69 com uma garrafa de 51. É verdade. E é bom, hein? Pra dar uma esquentada. É bom. É louco, se o cara não levanta, velho. É bom. Não. Ah, pelo menos você bebeu. E, ô Matheus, qual o seu bairro? Eu moro aqui na Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista, Bixiga, velho. Onde nasceu o RG? Bixiga. Você nasceu na Bela Vista? Não, eu não nasci na Bela Vista, mas eu queria ter nascido. Mas a minha infância foi na Bela Vista. Até... É baiano. É até... Você é baiano, RG? Sim, você sabe que Soteropolitano? Eu sou. Soteropolitano? Sou de Ilhéus. Ah, Ilhéus. É, não, eu não, juro que não lembrava. Também não sabia. Quando eu cheguei na Bela Vista, eu tinha um ano de idade, no Bixiga. Eu sou do tempo em que vai ainda era um bloco. Tava indo ainda. Um bloco. Não, não tava nem indo, era um bloco carnavalesco. É mesmo? É. Nossa, isso é muito antigo. Pé Rachado. Lembra do Pé Rachado? Tadeu. Claro. Essa turma toda. Mas Rex, todos vivos ainda. Cine Rex. Não? Não? Eu acho que só o Tadeu, né? O Pé Rachado virou Pé na Cova. É. Tadeu acho que tá firme ainda, né? Ele tá, RG. Tá Tadeu. Firme, mas tá, acho que tá no além, né? É, né? Porque tá firme lá. Não, tá vivo sim. E, ô Matheus. Oi. Trabalha com o quê, meu? Sou advogado. Aí, RG. Aí. Ah, doutor, é velho. Hein, mano? Doutor advogado. Atua em que vara? Oi? Atua em que vara? No fórum, só. Ah, e você que não é advogado gosta qualquer de que vara? Velho. Ultimamente, como mais um. Ô, amigão, qual que é a sua especialidade aí? Eu minha especialidade é criminal. Nossa, prato cheio pro mano, hein? Ó, amigão, quanto você cobra um habeas corpus, assim, por exemplo? O cara foi pego com uma quantidade de droga, assim, vai. Não caracteriza tráfico, vai, mas... Quem nunca? Quanto você cobra, assim, na média, um habeas corpus, assim? Na média. Tentar... depende. Fecha um pacote, já fecha um pacotão. Não, então vamos ser mais direto, assim. Se é, por exemplo, um político envolvido na Lava Jato. Por exemplo, o Ike foi solto agora. Quanto custa um habeas corpus pra um desse, assim? É, o que vocês falam, depende do cliente, né? Do Ike. Mas, ô Fera, quanto tempo você tá aí exercendo a sua função de advogado? Faz pouco tempo, RG. Faz mais ou menos um ano. Mas já tem assim, um histórico, um caos que você pegou que você falou, putz, esse aqui tá enroscado. Não. Ainda não. Ele só teve um caso mais grave, mas foi na noite mesmo, né? Ô mano, ainda é virgenzinho, ainda não. Não, mas você nunca libertou, por exemplo, um cliente seu da... Libertou. Do BO, mano? Você nunca conseguiu descaracterizar um flagrante, alguma coisa do tipo? Libertou. Não, é que assim, eu trabalhava eu sou formado em 2012, né? E sou advogado desde 2013. Só que eu não exercia a profissão. Eu trabalhava em outra empresa, em outro ramo. Esse é o nosso país. Tá certo. Aí eu não estava muito satisfeito, resolvi sair e abrir o escritório. Então eu não conhecia ainda. Ah, qual que é o seu escritório, então? Aproveite. Vocês têm pessoas aí com problemas criminais aí? É. No escritório é o ali na Zona Norte. É meu mesmo, eu comigo mesmo. Tocando a vida. Mas, ô amigão, por exemplo, você já fez panfletagem na frente do fórum? Ah, não, mano, não pode. Não, apesar de ser um termo técnico, é captação ilegal de clientes, ORG. Mas, velho, como é que o advogado... Como é que o advogado vai caçar clientes? Você tem que ficar na frente do fórum, mano. Fala, velho, já tem um cara pra te representar? Ó, se você não contratar ninguém, é o Estado que vai te defender. Você tá na merda mesmo. Mas é verdade, velho. Não tem aquelas paradas, ó, se você não tiver acesso a um advogado, aí o Estado te concede um? Ai, aquele cartãozinho, aquele cartãozinho de papelzinho lá na Avenida Ipiranga. Tem que ficar distribuindo, mano. Não tem jeito. Aquele homem placa, né? É. E aí, Matheus? Não. Oi. Nunca fez aí uma panfletagem, nunca contratou um helicóptero? Lembra antigamente que os helicópteros jogavam aqueles papelzinhos de dentista? Sabe, obturação R$40. Caraca, mano. É, extração de dente 80. Porra, com anestesia 80, sem anestesia 60. Meu Deus, sem anestesia, que favor. Ô, Matheus, mas você sabe que... Estão constrangendo. Você sabe que nos Estados Unidos, uma das coisas mais comuns que tem é propaganda de advogado. Mas outdoor, televisão. Mas assim, qualquer coisa é advogado, né? É comigo. O cara falando do produto, ele é advogado. É porque lá você olhou pro cara torto, pronto, advogado. Mas qualquer coisa que você faça é advogado, velho. Tem jeito. Fala, Matheus. É que aqui no Brasil, nosso código de ética ele proíbe muito qualquer tipo de divulgação, né? Então, assim, a tua faixa do escritório não pode ser muito chamativa. Então, assim, o que o dentista tem, geralmente, o que algumas outras profissões têm de propaganda, de exposição, a advocacia, ela foi isso um pouco. Né? Nossa, que estranho, cara, você fala assim, aqui no nosso país, o código de ética. Agora deu um... deu um negócio assim, deu um nó aí na minha cabeça. Assim, onde que nós estamos? Meu amigo Edu aqui, ele falou que não é obturação, se chama restauração. Restauração é dente de rico, mano. Ô, Edu, restauração dente rico. Pobre, pobre tem dois dentes na boca, mano. Um é pra doer, o outro é pra cair. Né? Você tá louco falar, restaurar o dente do pobre? Restauração é Nutella, mano. Né? Não, Ale, isso é louco. O pobre é aquele milhão, tem um, zero, zero, zero. E outra, obturação boa, Sombra, aquela de amálgama mesmo, lembra? Que era preta, velho. Ah, feiona, Essa aí é a boa, que mano. Que depois de uns 8, 10 anos, começa a descolar, aquelas pedacinhos na boca. Mas acho que nem existe mais isso, mano. Não, hoje não. Hoje isso deve ser até cancerígeno. Hoje é uma resina branca, né? Resina mais na cor do dente. Essa nem existe mais. Ô, Matheus, que time você torce? São Paulo Futebol Clube. Tricolor. Beleza. E aí, Matheus? Como é ter muitos clientes do torcida rival? Rival tem o Fioso, que eu dá tô torcendo. Ô, juiz! Ô, Tricolor. Oi. Você achou do Rogério hoje? O seu jogou bem o Rogério hoje? Não, a entrevista do Rogério. Todo mundo viu a entrevista do Rogério. Eu ia perguntar pra ele se ele viu a entrevista do Rogério. Passou o dia inteiro na TV hoje. O São Paulo não viu o que tinha pra falar. Ele nem viu, e aí agora? Não vi. Assim, o que eu penso do Rogério é o seguinte: tem que dar tempo pra ele. Eu acho que, assim, por exemplo, vocês estavam discutindo esses dias. O que o São Paulo fez para perder a mão na época de 2009, 2008, o que, né, que todo mundo dizia que o São Paulo tinha, era o time que ia deslanchar, que ia ser difícil segurar. Na minha opinião, naquela época, o que foi errado, o que eles fizeram de errado, foi ele demitir o Muricy. Né? E eu lembro até que demitiram na derrota para o Cruzeiro, na Libertadores, e acho que no mesmo dia já contrataram o Ricardo Gomes. Então, assim, já era uma coisa que... Já estava meio que planejado. São Paulo tinha perdido o primeiro jogo com o Cruzeiro 2-0, jogou em Minas e perdeu de novo 2-0. Então, assim, parece que Ricardo Gomes já estava contratado. E ali, para mim, foi onde começou a desandar. Porque depois disso a gente teve muitos técnicos, inclusive técnicos de qualidade baixa, né? Ney Franco, Castigiani, Adilson Batista... Então, assim, a gente ficou correndo atrás do rabo, dando volta, não acertou até voltar ao município. E aí, ali, quando começou a arrumar a casa de novo, aí, não sei, acho que mandaram o município embora de novo. Então, assim, tentar questionar o projeto do Rogério, a gente tem que ser realista. Vai mandar o que o São Paulo quer esse ano? Ah, talvez uma classificação para a Libertadores, porque o título brasileiro é um pouco difícil pela qualidade dos rivais. Então, vai mandar o Rogério embora, vai trazer outra pessoa, vai interromper um trabalho. Então, já que o São Paulo não tem muita pretensão esse ano, eu acho que o que sobrou é a Sul-Americana, e o São Paulo tem chance, porque os adversários que estão lá não têm a mesma qualidade de alguns anos atrás, até 2012, quando a gente ganhou. Então, deixa o Rogério, cara. Vamos investir no trabalho, vamos confiar nesse trabalho, porque derrotas a gente vai ter. E, assim, eu acho que é tudo questão de planejamento. O São Paulo tem que se planejar para montar um time bom, e aí ano que vem, sim, tá aí para a gente cobrar ele. Porque aí ele teve o tempo certo de tentar fazer alguma coisa, pelo menos. O Estranho concorda com o Matheus? Eu acho que o problema do São Paulo é muito fora do campo, antes de qualquer coisa. Acho que é estrutural, a política ali há muito tempo está matando o time. E eu concordo que o Rogério tem que ficar lá e tem que fazer um trabalho a longo prazo. Tem que parar com essa história de querer ficar fazendo trabalho baseado em resultado a curto prazo, porque acho que não dá certo. Já tentamos isso, estamos tentando isso faz 5, 6 anos já e não está dando certo. O São Paulo, nos últimos anos, fica sempre passando aquela coisa de tipo time em reconstrução. É. Mas parece que dá o reboot todo o começo de ano. Não, agora vai. Eu penso mais como você, no caso. Um pouco como ele também, né? Tem que segurar, assim, o técnico, claro. É, mas a parte de comando, de presidência, direção de futebol... Ali em 2009, tudo bem, perdeu o Brasileiro, ganhou o Flamengo, ok. Você perde uma Libertadores, normal. Né? Não é porque ganhou 5, 6, 7, 8, que agora tem que ganhar 9, 10, 11, 12. Normal. Mas aí a época, acho que Juvenal perdeu a mão. Juvenal perdeu a mão. Ele se perpetuou ali no poder, ali depois, ali também. Tirou o comando do futebol da mão, por exemplo, de pessoas que entendiam de futebol. Acho que o Juvenal era um cara que entendia de futebol. Tinha o Marco Aurélio Cunha no CT, ele tinha um técnico como o Muricy, então acho que tinha uma sintonia muito boa de comando. Aí você tinha um ótimo preparador físico como o Carlinhos Neves, você tinha aí o pessoal de fisioterapia. Que o São Paulo tinha, né? Até esqueci agora o nome do fisioterapeuta, mas um dos mais top do Brasil. Desculpa, é até lamentável esquecer o nome agora do fisioterapeuta. Lamentável. Tinha Marco Aurélio, tinha Milton Cruz, tinha uma equipe que funcionava, né? Então, aí, bicho puta, aí pôs lá o Adalberto Batista pra comandar futebol. E a cada hora uma mentalidade, o Juvenal fragilizado também por uma doença. Vai voltar o Adalberto aproveitando? Não. Não. Não. Acabou esse papo? Já não. Então, assim, acho que foi uma sucessiva troca de comandos, de erros, e sempre aquela coisa. Agora, se você não põe gente certa para trabalhar, com uma linha de conduta e com capacidade. A coisa se perde. Então você fica todo ano. Delegar, né? Hã? Bom gestor tem que saber delegar e botar as pessoas certas ali. Não dá para querer centralizar tudo e querer tomar conta de tudo, que você não vai conseguir, né? Eu acho que concordo. O São Paulo perdeu tudo. Hoje o preparo físico do São Paulo, na minha opinião, é deprimente. Eu sempre falo isso. Não dá pra manter a intensidade que o Rogério quer dar no jogo com um preparo físico desse. Então, acho que isso também tá prejudicando muito o time. E o Carlinhos Neves, ele saiu porque, por conta dessa bagunça que estava, né? Eu lembro que ele foi convidado a ir pra seleção, pra fazer parte da seleção. E aí, que tinha aquela briga do Juvenal por causa da época da Copa, do Morumbi. E aí, acho que foi retaliação de ele ter aceitado o convite da seleção. E aí, ele saiu de São Paulo. Foi pro Atlético, ganhou a Libertadores, então assim, e depois que o Carlinhos Neves saiu, o São Paulo começou a ter uma série de lesões que até então com o Carlinhos lá no preparo físico não estava tendo, né? Ó, queria só agradecer aqui os ouvintes, o Jorge Balbino, o Felipe Pinho, era o Rosan, o fisioterapeuta, Rosan, né? E tinha o Dr. Turíbio, que era o fisiologista. Perdeu um time muito bom ali de gente que comandava o futebol, infelizmente. Mas uma coisa que eu vi com o Rogério aqui, Sombra, que eu gostei, eu vi que parece que o time está comprando a ideia dele, na minha opinião, os atletas. Coisa que eu não vi há muito tempo no São Paulo. O atleta comprar do treinador e dar a raça dentro de campo. E me incomodava muito no São Paulo, antes até da técnica, a falta de vontade do time. Talvez ano passado na Libertadores a gente tenha tido aquele momento que o time parecia estar muito envolvido, o Hudson de capitão estava jogando bem e a gente deu aquela deslumbrada, mas eu acho que o São Paulo há muito tempo não estava junto com o treinador, não estava dando o sangue pelo time. Eu acho que com o Rogério, pelo menos isso a gente está conseguindo ter. Eu acho que os jogadores compraram aí a ideia dele e vão com ele até o final. Acho que isso é importante. Vamos esperar que a torcida, né, também compre essa ideia e dê tempo para ele até o final do ano. Vamos ver, será que ele vai aguentar mesmo que São Paulo vá mal? Mas a torcida está indo, né, torcida, Martinho? Sim, torcida, com certeza. Vou repetir, Mota. A torcida compra a ideia de vitórias. É. Mas a torcida do São Paulo acho que tá comprando a ideia. É, eu concordo, Regis, começar a perder o tempo inteiro aí, não sei como é que vai ser. Mas se fica ali numa zona desconfortável de brasileiro, meu amigo. Depois do meio do ano, começa a pegar o bicho. Sabe o que é? Que a contabilidade do torcedor é a seguinte: não é nada disso que a gente tá falando e que a gente pensa que seja. Mas é o quê? Perder um paulista, já perdeu uma Copa do Brasil. Clássico, né? É? E agora vai. Então tá bom, brasileiro tá aí. Começa a tomar 4, 5 porradas e não vai, não sai daquele e-mail. O doutor Matheus. Pois não. É aqui nosso ouvinte aqui que segue a gente no Twitter, que se intitula como O Americano de Connecticut. Ó! Ele fala que o advogado dele lá cobra $495 a hora. Caraca, mas só ficar preso, sei lá, 12 anos. Porra! Tá bom, depende ou não? Depende de quanto tempo vai durar teu julgamento. Porra. Tá legal, hein? Pergunta se não tem vaga lá. Sim. Essa aí... Tem um caminho pelo México ali. Então, mas nos Estados Unidos é bom, cara. Só tem que sujar o terno, né? Você tem Nos Estados Unidos não falta trampo, mano. Porque o negócio é o seguinte, você quer pegar cliente, você não precisa nem distribuir cartão na frente do fórum. Você fica na frente da base da fronteira, porque os caras passam no mínimo com 30, 40 lá por hora. É pegar igual rebanho, velho. Você vai lá igual leilão, você arremata cliente. É passar a rede, né? Né? Fala, ó, passa a rede aí, no mar aí. Ó, posso? Ô, Matheus, um abraço pra você. Bom fim de semana, bom feriado. Valeu, só fazer um merchan rápido. Faça. Só a nova linha Vozana me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns, ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. E todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. Agora é o segundo. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Boa. Olha essa trilha. Sabe o que eu penso? Que os Guardiões da Galáxia Volume 2... já está nos cinemas. Tá aí, gente. Chegou, não acredito. Quero ver todo mundo nos cinemas, hein? Parece o peixe entrando em campo. Show de bola. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Leandro Vieira. Leandro Vieira. Que mais? E... Leandro dos Santos Vieira. O Bá já sabia. E qual o seu CPF, velho? CPF não posso falar, senão a receita vai vir no meu encalço. Vai lá. Pilantra, pilantra. Ó, então peraí, deve ser um cara de muitas posses. Não, então tá foragido, né? Sei lá. Eu vou te falar, o cara ganhou um salário mínimo, tem medo da receita? Não. O Sombra, é devedor mesmo, cara. Aí, ó. entendi. E o amigão? Quantos anos você tem? 4.1, mano. RG. Aí, RG número 2, 4.1. Pô, mano, então, velho, pô, tava falando com o Ale aqui do tempo de Bexiga, de Vai-Vai, do Tadeu, né? Pô, que era da escola de Samba Vai-Vai. Eu tô Leandro aqui, que ele morreu hoje. Faleceu hoje. Pô, a produção me passou aqui, velho, olha. Foi morar no céu hoje, velho. Vocês falaram de um cara sem saber que ele morreu hoje. É, morreu hoje. Eu falei que ele tava no além, não sabia produção, que era tão produção recente. Levantou aqui, ó. Zero. Porque eu sou só Leandro que fazia alusão a pessoas mortas no programa como vivas. Mas o Tadeuzinho faleceu hoje. Isso aí dá azar, é que nem aquela brincadeira do copo, hein? Isso dá um azar, RG? Eu não sei, não. Eu tenho medo daquilo. Mano, que zica, hein? Vai, mano. Mas algum de vocês já fez alguma brincadeira dessas de invocar espírito? Eu fiz do copo, mas com cerveja. Eu já. Não deu certo com nós bebendo. E mexia, né? Ele não mexia, então você levantava. E mexia, né? E a loira do banheiro, Ale. Loira do banheiro também. Sempre a expectativa. A latinha tombava sozinha. A loira do banheiro, não queria ver a loira do banheiro. É, velho. Mas o Ale viu muito a loira do banheiro. Pô, e essa loira do banheiro, olha, foi anos, hein? Isso não é indicado, não, cara. Por mais que mas o Ale viu a loira do banheiro, a ruiva do banheiro, a morena do banheiro. Todas elas. É, isso aí dá mó zica esse barato aí. E o que mais o Ale viu foi o Hugo do banheiro. O Hugo no banheiro. Ô, amigão, e qual é o seu bairro? O Benjamin tá aí hoje, não, hoje? Hoje? Velho. É difícil de achar o cara durante a semana, hoje? Eu tô lá no Largo da Batata fazendo manifestação, amigo. Véspera de feriado prolongado. Não, eu ia greve. Falar pra ele que eu ia desafiá-lo pra ver se ele ia acertar, pô. Esquece. GPS mesmo. Esquece, velho. Ô, mano. Diga. Jardim Borborema. Borborema. Borborema. Bah. E aí, estranho? Isso Jardim lembrou... Borborema. Não conhece, você não conhece. Zona Sul, Zona, Zona Leste. Isso me lembrou quando os caras fazem propaganda ABC. De pastilha antigases. Só tem Borborigmo. ABC. Acertei. ABC. Jardim Borborema é São Bernardo, não é? Perfeito, São Bernardo. São Bernardo. Quando eu tô aí no Google que eu tô ligado. Imagina, não, velho. Não, não. Quem usa o Google é outra pessoa. Aqui, eu? É que a gente tá indo pra Santo André daqui a pouco. É, já. É, daqui a pouco, olha. E um abraço pra toda a galera do ABC aí. Daqui a pouco, olha, o Mano, Ale Oliveira e Rudy Landucci, que eu não sei, disse que ia levar a irmã dele também pra aparecer. Ah, vai levar? Diz que é pra lotar o estádio. Pô, então vai transbordar o estádio. Estarão no intervalo do jogo entre Santo André. Estarão no intervalo do jogo entre Santo André e Ituano, final do Campeonato Paulista do Interior da Série A1, inaugurando a nova iluminação do Bruno José Daniel. Se o Rudy levar a irmã e a mãe, porra. E o pai. É casa cheia já. Nossa família senhora. Do Rudy, né? Casa cheia. Casa cheia, velho. E o time que você torce? Não, mas você tem que falar a profissão do cara. Vamos ver qual é o véu do cara. Qual que é a tua profissão? Ele já falou que tá fugindo da receita. Minha profissão? É. Advogado. Putz, que é isso? Jesus amado. Eu vou falar um negócio pra vocês. Nunca fale mal de um advogado que um dia pode precisar de um, hein? Ah, que nem médico. Depende. É. Você precisa de médico e advogado. Que problema, hein? Eu tenho meu advogado. É um mal necessário, É, só que o advogado é o Flávio Sogaiama. Só que hoje em dia tem o advogado e o cliente dele indo pra trás da gradinha lá, né? Então também. Você viu? É. Fizeram lá uma. Foram atrás do advogado do Renan, não é? Isso? Antigamente, né? Ah, o advogado. Hoje não, velho. Hoje vai o cliente e o advogado. Chupa, Mota. Você ainda vai cair, Mota. Chupa. O advogado tem que ser ético, não pode. Se corromper, né? É. Ah, mano, esse bagulho aí é o seguinte, mano. Vê lá o que você vai falar. Vai, mano. Não, vê lá, pensa. Quem nunca, mano. Não, mas ô amigão, por exemplo, ó, você, advogado, aí você tem a chance, por exemplo, de falar, mano, é minha aposentadoria aqui. Aí você sabe que o negócio é antiético. Você fala, putz, mano, mas minha aposentadoria, não vou mais fazer nada, velho. Nunca mais vou ter que olhar pra cara desse juiz, do promotor, do desembargador. Entendi. Você fala, é hoje, mano, é hoje que eu decido minha vida, mano, tá o pênalti aqui. O goleiro tava falando, vou pra aquele lado, dando canto pra você bater, mano. Seja sincero, velho. E aí, você faz o quê? Mano? Mano, eu sempre falo, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E evidentemente que você fala, meu, você fica atentado na situação, você fala, meu, eu posso me levantar, me adiantar ao meu lado, como você bem disse, né, vou sossegar por um bom tempo. Mas o que vale é a consciência, velho. A consciência que manda em tudo. Falou, mano. Tranquilo, né, velho? Tua consciência tem um preço, você tá ligado que tem, velho. Ah, dormir tranquilo, mano. Você tá querendo agora. É que você fez o juramento lá, você não tá querendo trair as suas origens aí, inclusive porque você já deu teu nome completo no ar. Não, mano, mas. Mas tô ligado que na hora do vamos ver, mano, você cagueta o bagulho. Tô ligado, mano. Mas o governadorzinho lá do Rio pensava a mesma coisa, mano. Não, mas o cara deu milho lá, né, Regi? Ah, mas mano, sempre dá um milho, né? Por uma grande ouvinte nosso, amigo nosso, Zé Fernando, proprietário das lojas Offner aí, amigo de infância do seu advogado Flávio Sogaiá. Ah, ele conhece ele? Conhece, contou aqui umas brincadeiras de infância. Zé Fernando, por onde anda Zé Fernando, velho? Magrinho, né? Já é magrinho agora? Já escolhi uma vara lá na época. Não, Flavião Sogaiá é meu advogado, parceiro, brother. Um abraço pra minha advogada, doutora Tatiana. Que saudade. Ah, mas aí, RG. Aí, olha, onde se ganha o pão, não se come a carne, RG. Mano, olha aqui, ó. Melhor carnaval da minha vida foi na fazenda dele. É, o Flavião, ele tem uma fazenda. Ah, que, hein, Zé? Só no chocolate, hein, Zé? Ele planta café lá e tem gado de leite. É, Zé. Ah, olha só. Mas sua especialidade é qual, Leandro? A minha especialidade, Sombra, é só advogado trabalhista. Essa pista da Previdência, hein, mano? A Previdência, realmente, as reformas têm que ser feitas, né? De fato, aí vai causar um grande impacto no Brasil. E reforma é aquela bela história, né? Agrada um e desagrada outro. Mas sabe que é a treta desse bagulho aí, mano, na boa? A culpa é do próprio brasileiro, mano. É do próprio brasileiro. Quem mandou viver mais, cara? Aumentou a quantidade de salário. Mas é verdade. Meu Deus, eu não ouvi isso. É verdade. Isso, mas, meu Deus. Antigamente, não. Mano, a média de idade de vida do brasileiro, o prazo de validade ia até os 60 prazo anos. Prazo de validade. Para, mano. Mas, e até os 60 anos. Hoje a média tá em 75, 80. Pera. Eu vou pedir silêncio. Eu vou pedir silêncio ao mundo. A culpa da tá com problema na Previdência, mano, é o quê? É da porra do brasileiro que tá vivendo mais. Mas é verdade. Isso é fato. Sombra, antigamente a contribuição, mas é fato, é uma matemática que se encaixa, gente. É. Se você parar pra analisar, a expectativa de vida antigamente do brasileiro era de 60 anos. Então o cara fazia um cálculo proporcional a esse período. Acho que tá em 74. Hoje tá em 74, 75. Se o cara contribui até os 60, ele passa 15 anos ganhando na teta, velho. Então a culpa é da porra do povo, velho. Não, mas é verdade, é proporcional. Deixa eu explicar pra você, mano. Esse pessoal continua trabalhando, continua produzindo, mano. Não é assim, produz não. Nada, RG. Os caras têm essa aposentadoria parcial, velho. É maior a idade. O cara com 50 anos, o cara fala, não, não quero a totalidade. Eu vou entrar com a aposentadoria parcial aí, vou pegar só uma parte. Mas se não, tivessem tirado tanto da Previdência, não tava nesse buraco. Tá aí, Bom, são duas coisas, né? Uma que o brasileiro vive mais, a conta, a matemática fica difícil. E a outra que vaza dinheiro para outros. Quando não existia esse lance de lava-jato, essa porra. Lembra de uma mulher que tirou naquela época? Georgina. Nossa, cento e não sei quantos bilhões. Já foi presa e já tá solta. Ô, RG, mas o que quebra a Previdência no Brasil não é nem o setor privado, né? Sim. O que quebra a Previdência é o público. Isso. Então, assim. Não tenha dúvida. Vou falar da minha área, né? Então, assim, tem juízes, desembargadores. Não tenha dúvida. Procuradores, promotores que se aposentam com o teto, né? Sim. E não o salário em si, mas a remuneração num todo. E os políticos? Se o juiz ganha 70 mil por mês, ele recebe a aposentadoria de 70 mil. É e os mais trabalhadores, né? Aquele lá, o seletista, que trabalhou a vida inteira, ele tem um teto lá que é de 4 mil, alguma coisa. É, e aí o cara morre e neguinho continua se beneficiando. Com todo respeito, porra, né? É verdade. Colocar como se o funcionário público estivesse acima de nós é um absurdo. É só absurdo. Mas por isso que eu sou no trabalhista, previdenciário, já atuei, mas eu fico mais no trabalhista. Né? Brasil, né, velho? Tem jeito. Agora, pra privilegiar as classes, aí tem que ser, olha, médico, professor. Policial. Não, mas ó, vou te falar. Bombeiro. Policial, bombeiro. É? Profissões de alto risco. Lógico. Né? Exato, concordo. Político? Concordo. Tá de brincadeira. Juiz. Pô, o cara tem auxílio paletó, para com isso. Auxílio cabide, não, gente. Espera, mas gabinete que não é. Ah, para. Tudo errado. Não, o Brasil tá mudando, vamos acreditar. O Brasil tá mudando. E o teu time, qual que é? O meu time é o seguinte: é o único time desse país, desse estado da federação, que ganhou acho que 5 títulos em um ano. Que foi Brasileiro, Libertadores, Mundial, aí tem o Ramon de Caranza, Terrez Herrera, algumas coisas do gênero. São Paulo Futebol Clube. Nossa. Verdade. Chupa. Não é verdade, Sombra? É verdade, você tem razão. É uma porrada de título, brincadeira. Foi. Mas isso não tem como contestar, é número. E é diferente da história do Domênico, que não consegue apresentar a foto, o gol, a narração do gol. Não mas tem. Mas tem o William Bonner. Ele tem aí, o William Bonner. Vocês param com esse negócio de mundial pra cima do Palmeiras. Ele manda o vídeo do William Bonner. Vai ter greve agora? Não sei, mas vocês podem. Vamos fazer greve se não reconhecer o mundial. Mas vocês podem causar um dano a um colega de um amigo de bancada. Vai danificar mais o que no domínio? É, o Domênico é uma batida de trem, hein? Você tá de brincadeira, o Domênico é aquele Fiat Palio lá, batido 10 vezes. Pior que eu ouvi de uma pessoa falando assim, meu, eu quero que o Palmeiras ganhe a Libertadores e vá pra final do Mundial e perca lá pro Domênico virar. Olha que os caras ficam pensando. Continuar sem Mundial. Já pensou? O Domênico se mata, velho. Leandro, o que você gostaria de falar sobre o Tricolor? O glorioso Tricolor? Olha, Sombra, eu gostaria de estar aqui bem otimista, embora eu seja, mas eu não estou com muita expectativa para este ano de 2017, né? Que São Paulo ganhe aí pelo menos um título de repercussão, né? Nós já perdemos aí, né, a possibilidade de emplacar aí no Campeonato Paulista, no, na Copa do Brasil. Então é mais um ano, hein, Leandro? mais um ano, eu concordo, RG, porque assim, eu acho que o Rogério Ceni, eu acho que ele está tendo um bom caminho, tem que ter paciência, né, com o trabalho dele a ser executado, mas neste ano de 2017, eu acredito que no máximo a gente chega num quinto ou num sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Você sabe, Leandro... Mas, pode ser que vire alguma coisa. Aí já dá Libertadores. Eu não tinha expectativa, realmente, em termos de título, eu já falei isso aqui no começo do ano, eu não tinha expectativa nenhuma em cima de título, inclusive eu duvidava de ganhar qualquer título. Agora, existem anos em que você não ganha títulos e consolida um trabalho que você fala, ah, olha, o trabalho está bem feito, né? A tendência é render e crescer. E há anos em que você não ganha títulos e que de repente você até chega numa quinta posição de brasileiro, pesca uma vaga de Libertadores, mas você fala, olha, foi meio que na sorte, não sei como ainda caiu no colo esse quinto lugar... E vira um ano sem perspectiva de um ano melhor. Porque o trabalho é meio aqui claudicante, assim. Perfeito. O que você pensa, Estranho? 2015, né? 2015 foi meio nessa linha, né? A gente pegou meio uma vaguinha assim, de Libertadores ali, mas sem perspectiva nenhuma. E começamos a ficar esperançosos durante a Libertadores. Porque também não era um trabalho maravilhoso, né? Exatamente. Eu concordo. Eu acho que tem que ter continuidade. E eu acho que o Rogério tem que lembrar que está começando a carreira dele agora. Apesar, eu acho que a única coisa que o Rogério podia tentar é... que a gente sempre escuta, né? Ele tentar ouvir mais, isso eu tô falando, não sei se ele não escuta. Principalmente o Mota. Não, aí não, aí não dá. Não, aí vai pro buraco. Tem que tentar escutar quem tá ao redor dele ali. Eu acho que, por exemplo, principalmente a defesa, eu acho que ele poderia ter alguém ali mais, talvez, especialista naquilo, né? Pra tentar entender, porque vem sendo o nosso problema desde o começo, mas eu acho que o trabalho tem que ser continuado aí, sem... Não, tem, né? É verdade, também tem razão também, porque assim, o Brasil tem aquela... sempre aquela situação de falar assim, ó, o treinador... É claro que time grande, não dá para ter muita paciência, não dá para esperar muito. Então, assim, passar um ano, dois anos, eu acho que é razoável. Agora, três, quatro, cinco anos sem título, não dá. Então, assim, não dá para dar aquela paciência, ter aquela paciência com o treinador. Mas deixa, ele quem for, né? Deixa eu fazer uma questão aqui para vocês, tricolores. Uhum. Vendo o Rogério Ceni como ele é, do jeito que ele é, né, os métodos que tem, todo aquele psicológico do Rogério Ceni. E o São Paulo colocando como uma peça-chave importante, responsável por um departamento de futebol, como por exemplo, de repente, não, vai ficar assim esse cara aqui, que é uma pessoa do marketing. Vocês acham que o Rogério Ceni, por tudo que ele é, ele daria ouvidos a essa pessoa, que ele vai entender que No caso é o Vinícius Pinotti. Sim, que ele vai entender que não seria aquela pessoa importante pro futebol, por não ser do futebol? Olha, no caso é o Vinícius Pinotti, a pessoa que você está se referindo, né? Sim. Que você, igual o técnico do Palmeiras, não deu nomes. Nossa, que jorrada agora. Eu não lembrei o nome dele. Deu uma jorrada no velho. O que eu sei, por exemplo, que Vinícius Pinotti e Rogério Ceni têm um excelente relacionamento. E partiu do Pinotti a ideia de trazer Rogério Ceni como técnico para o São Paulo. Isso. Se por um lado você tem um Pinotti que não tem experiência no ramo do futebol, não tem. Óbvio que não tem. É uma pessoa extremamente trabalhadora, honesta, e que vai entrar no negócio do futebol. Mas, esse é o ponto negativo. O ponto positivo, em termos de relacionamento e entrosamento com o homem do futebol, que é o Rogério, aí a coisa estaria bem. Porque os dois têm uma afinação, entendeu? Entre eles. Agora, vai sobressair nisso... Mas a questão é essa, Sombra. Você tem uma afinidade comigo, você me conhece, sabe da minha moral, da minha personalidade, blá, blá, blá, blá, blá. Mas você não confiaria a mim e nem poderia, por exemplo, estabelecer... As músicas que iriam tocar na Energia 97. Mas eu acho que essas músicas vão acabar sendo escolhidas a quatro mãos. Eu acho que, pelo menos o que eu estou visualizando aí, entende? Eu vou ser sincero para você. Olha, eu gosto do Vinícius Pinotti, ele é gente boa pra caramba. Deus parabéns pelo trabalho que ele faz no marketing do São Paulo. Porque ele pegou lá tudo em frangalhos e hoje captar dinheiro está complicado, difícil. Mas me surpreendeu que o homem do futebol não seja o Marco Aurélio Cunha. Isso me surpreendeu. Eu esperava a volta. Que eu esperava a volta do Marco Aurélio Cunha. Por isso que eu sempre apostei, sempre disse, isoladamente, sozinho nessa parte, que o Marco Aurélio, no meu ver, vai voltar para São Paulo numa outra condição, numa condição de presidência? De presidência, eu acho que é. Não sei. Eu ainda continuo mantendo essa minha, esse meu ideal aí com relação a Marco Aurélio Cunha. Diga, Leandro. Não, eu acho assim que o time realmente, eu acredito que o trabalho do Rogério dando continuidade, ele tendo essa garantia de ter uma continuidade de trabalho, eu acho que o time vai em algum momento emplacar sim. É, sou muito contente com alguns jogadores ali de meio do campo, como o Thiago Mendes, acho que João Schmidt, esse pessoal aí já deu. O São Paulo precisa, talvez, reformular ali a partir do meio de campo, né? E talvez trazer mais um atacante, porque eu acho que Gilberto e Prato são bons dois jogadores, mas eu acho que não é o suficiente aí para uma temporada de um campeonato brasileiro e outros campeonatos que virão, né? Não, o São Paulo acabou de pegar, reforçar. Veio dois, esqueci o nome do Morato, menino, né? Marcinho e Morato. Morato fazendo uma bela dupla sertaneja. Marcinho e Morato. Leandro, obrigado pela sua participação. Bom fim de semana. Bom feriado prolongado aí. Eu agradeço. Foi um prazer enorme falar com vocês. Tenho também, como qualquer outro ouvinte aí que tem ouvido muito vocês aí, e só tenho a agradecer aí a companhia de vocês aí nesse trânsito caótico. Boa, velho. Tá, obrigado. Desculpa pelo Mota, valeu, obrigado. Mas eu não falei quase nada. Obrigado a vocês. Manda um abraço pro Benjamin. Fala pro Benjamin que eu vi ele lá no show do Iron Maiden lá. Eu? É, conversar com ele. Um dia que a gente encontrar, a gente manda. Se você encontrar o Benjamin, amigo. Se encontrar o Benjamin, manda um abraço pra ele também. É, que a gente encontrou ele uma vez, só não lembro onde foi. Faz tempo. Então se você encontrar. Você deve estar na choupana dele de maresia. Não, amigo, eu tô preso aqui na manifestação, amigo. É. Valeu, Leandro, um abraço. Obrigado, amigo, um abraço. Valeu, até mais, tchau, tchau. Vamos ao terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Zurubal. Olha só, tô ouvindo esse som aqui, ó. Só penso que os heróis do cassete da Marvel já estão salvando a galáxia. Sim. Porque já chegaram ao cinema, sabia? Opa. De todo o Brasil. Sabe do que eu tô falando? Sim, claro. Os Guardiões da Galáxia Volume 2. Boa! Alô! E aí, rapaziada? E aí, moçada? Quem fala? E aí, mano? Tudo bem? E aí? Pô, prazer, cara, falar com vocês. Pô, prazer é nosso. Prazer, mano. Tá difícil, hein? Ah, assim que é bom, mano. Assim que é bom, porque vai mostra que o estádio tá com uma audiência boa, né? Graças a Deus, velho. Vai Corinthians. É nóis. Vai sim. Aí, vai cair da ponte. Vai se atirar da ponte. Pera aí, gente. Qual que é o seu nome, amigo? É o guardião da falácia. Meu nome é Reginaldo Rodrigues. O que mais? Só isso. E quantos anos, Reginaldo? Estou com 47. Aí é região número 2, o Reginaldo com 47. Ele faria 48? Ah, acho que sim, né? Lembrando o Reginaldo. Pô, o Deus falou chamar, que ele não vai, né, durar até lá, mano. Ele não, mas a Beth, né? É, a Beth faria, velho. Reginaldo também. E aí, rapaziada, tá tudo bem? Tudo bem, velho? Tudo bom. E qual o seu bairro, meu? Tô aqui no... Sou porteiro, tô aqui no meu trabalho aqui na Vila Anglo Brasileiro. Aonde? Na Vila Anglo Brasileiro, aqui na Pompeia. E moro na Zona Oeste, amigo. Meu vizinho. Zona Oeste, amigo. Zona Oeste. Mas você mora onde, cara? Não, eu moro na Rua Paris, na Pompeia. Ah, na Pompeia, mas tá perto. 15 minutos da minha casa até aqui no meu trabalho. Tá bem! Eu morei na Pompeia. Pompeia é legal, velho. Legal. E você é porteiro, mas é residencial aí, comercial? É residencial. Zona. Hoje tá tranquilo, acho que eu dei sorte hoje de falar com vocês. Luz vermelha, né? Todo dia eu escuto vocês, todo dia. Da mas hora, o porteiro é novo, ele não me conhece. Alexandre Pires. Esses tempos atrás eu consegui falar com vocês, mas foi muito rápido. Sabe quem mora aqui no prédio que eu trabalho? O André Galvão. Da Band. Gente boa. Mas o maluco te dá uma caixinha, porra. Te dá pizza. Ai, ai, ai, eu não posso falar. E a pizza, ele te dá um pedaço quando chega? Ai, ai, ai, aí complicou, hein? Você ganha pedaço de pizza quando o cara compra pizza e deixa um pedaço pra você na portaria? Olha, pra te falar a verdade mesmo, só um morador assim, um morador que quando pede pizza aqui, ele manda um pedaço pra nós. Eu vou te falar, cara. É, eu vou te falar, mando, não véio. Tem nada pior na do hora. Que. Não, então, aí que tá. Não tem nada pior do que o cara falar, vou mandar a pizza pro porteiro. Igual o cara que faz churrasco, fala, ah, fiz um pratinho aqui é, e te trouxe. Na hora, a carne tá esturricada. Parece aquela múmia quando você zuma ninguém ela. Quis pegar, sabe? Não é verdade? Parece um pedaço de mogno. Aí o cara olha assim pra ele falar, ah, beleza, obrigado, ô filho de uma égua. Ninguém quis. Não, é o seguinte. Você quer um filé de jacarandá? Vai dar um teco, viu? Vai dar um teco de pizza pro porteiro, velho. Você na hora. O motoboy chegou lá, mandou a pizza, você rasga aquele papel que vem antes ali, abre a tampa e fala, tó, um pedaço de pizza. Pizza quentinha, certo? Feita exatamente. Na hora ali. Aí sim, é você dar um pedaço de pizza pro cara. É porque ela já chega meio tombada, né? Sim. Mas pizza de mussarela, velho. Não, mas pizza de mussarela, você dá aquela chacoalhada, assim, igual como se você estivesse peneirando alguma coisa. Ajeita, assim. Lógico, porque o motoca também, o maluco passa em lombada, porra toda, a mussarela tá mole. Ah, tem que passar devagar, né? Ah, mas o maluco tá correndo contra o tempo, mano. Você quer o quê? Não, imagina. Você quer tudo no lugar, come na pizzaria. Pede no balcão, velho. E da época que você ligou. Da época que você ligou aqui, o que melhorou aí no prédio, velho? A mesma coisa. Não muda nada? Nada, nada, não. Nossa, e o Corinthians, melhorou ou piorou? Eu tô 2 anos nesse prédio aqui, né? O Marcos também morou aqui nesse prédio que eu trabalho. Quem? O Marcos, o goleiro do Palmeiras. Ah, Marcão? Marcão morou aqui. Gente fina. Marcão, gente fina. Marcão, gente fina. De Azevedo. Ele dava pizza. É chique, hein? Marcão, gente fina. Não é nada, é simplesinho, nada de chique, não. E o Corinthians, melhorou ou piorou? Rapaz, agora vamos falar de Corinthians. Ah, meu Deus. Tava tão bom. Mano, ainda tá. Aí. Me mas desculpa. Não dá, não. Romero não dá, mano. Ih, Regi, deu uma deitada agora no mano. O Romero, velho, é que o Ale, ele tá te contaminando com o pessimismo dele, velho. Ah, o Regi tá ligado no movimento. Mano do céu, ele perde muito gol, mano. Perde gol, o Romero é o maior garçom que tem no time do Corinthians. Bom, vamos ver se de repente agora com a ponte, vamos ver se de repente ele, né, mas ó... Fique esperto, hein? Mandou um recado, mano. Mas o Mano, classe, Regi, o Mano já admitiu que o Romero é pior do que pinga de fazer quentão. Ah, mas teve um dia que você tava falando tava mal assim... e ele tava elogiando. Não, pelo contrário, Claro, assim, o Romero é bom jogador, cara. Eu sou um corintiano sincero. Boa. Eu sou um corintiano sincero. Agora deu atentado. É difícil isso. É. Todo corintiano é sincero. É difícil, hein? O corintiano fair play. Todo corintiano é sincero. Mas o amigão... sopa de hospital, o Romero. Amigão, você pega ali, por exemplo, o Romero... É, aí se todo time tivesse uma meia dúzia de Romero, todo time ia ser guerreiro. Imagina, o bagulho é o seguinte. Inclusive, eu quero ver a cara do Alê. Ah, não. Na segunda-feira, se não for nessa, agora aí no dia 1º de maio, na próxima. Tá fazendo pré-natado. Ele tendo que dar o braço a torcer, porque o Romero foi o herói do jogo. Aí eu quero ver. Será, velho? Você acha que um empate pra lá nós é bom? Tá bom, velho. Até uma derrota mínima aí com o placar aí. Ah, perder de 1-0, 2-1, não. Tipo um Corinthians medo, perdendo, né? Aí de 1-0, 2-1, tá bom. Então, o ideal seria vencer, e o Corinthians tem time pra isso. Mas é, um resultado que não pode ser descartado, até como um resultado que não é tão ruim, velho, é uma derrota por um gol de diferença. É, né? É complicado, né? E, irmão, vamos passar complicado. O carro. Itaquera é nós, velho. Quero ver ganhar de nós em Itaquera. A ponte, inclusive, é freguesa do Corinthians, né? Tomou cor em 79 e em 77 também. Ah, Rubê. Então, nossa, nem falar Rurrei, né? Soletrando. Eu faz tempo que eu acompanho vocês. Rurrei, tipo assim, esses tempos atrás, eu fui ouvir no Google, o dia que vocês foram lá no programa do Jô Soares. Ah, tá. Então, você vê que nós somos lá, acabamos com o Jô, velho. Acabamos nada, demos um continue pro Jô ainda, porque aquele programa aí é verdade, mano. Era pra ter acabado, né? Pois é. Falei que legal, renovou o contrato. Legal. Gosto, nossa, todo dia. E eu tenho uns moradores aqui que eu já até comentei com eles, né? Que eles gostam de esporte. Falei, ó, rapaziada, escutam a 97,7. Boa! Meu, vocês dão muita ligada. Né? Boa, muito obrigado. Então, esses caras que estão ouvindo agora, eu vou falar, continuem dando pizza pro porteiro aí, hein? É, cadê o Tite? O Tite? O Tite não veio. Ah, o Tite não veio, ele tá offline, mano. Que pena. Tá junto com o Benja. Olha, é muito engraçado. Seu placar. Olha, Ponte Corinthians. De repente, quem sabe se o Corinthians não ganha de 2-0 lá? 2-0? Tomara, 2 do Romero. Aí vamos já pensou, mano? Não exagera, mano. O Romero quase meteu o gol no São Paulo, velho. O Renan Ribeiro espalmou e foi na trave. Quero fazer meu merchan, hein? Fala aí. Vamos ver se o Abel tem aqui direitinho. Só Bozano me garante mais 3 vezes proteção e diversão. É, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Levou um kit top do desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa! Boa. Ganhou aí, olha, um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Aí eu fico na linha, né? Não precisa, já temos sua ficha completa aqui, cara. Tá anotado aqui, é tudo tá virtual. Tá, mas aí, você já tem meu nome aí, tem tudo? Tem. Sim. É só você... Quando você confirma o seu nome, já tá aqui. Ó, você tem terça, quarta e quinta pra retirar seus prêmios aqui, tá bom? Das 9 da manhã às 5:30 da tarde. Peraí, das 9 às 5? Isso. Tá, terça, quarta ou quinta. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Peraí, deixa eu anotar, isso. Mano. Pô. Peraí. Pode falar. Ó, Paulista, 1439. 1439. Nono andar. Ok. Procurar Rosana. Ok. Constantino. Olha que sacanagem. É, não é Rosana não, velhinho. É na recepção que você vai retirar o prêmio. Vai estar a Natália ou a Marina aqui, você pega com elas, tá bom? 1434, né? Isso. 1439. Ah, 39. Então tá bom, ó. Obrigado aí pra vocês aí. Boa, Regi. E não, tô muito contente aí de ter falado com vocês. Muito valeu. Obrigado, mano. Valeu. Um abraço mesmo, coração. Valeu, parceiro. Viva todos os porteiros, né? Opa. Opa. Um abraço aí pra todos os porteiros. É isso aí. Porteiro, a gente fica. Tamo junto, velho. Valeu. Abraço. Esse foi o momento sem parar, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. É ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto, não é não? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona em um único adesivo. Boa. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para você saber a loja mais próxima no site. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Engasguei agora, né? Engasgou, né? Ô, baixinho! Engasgou, baixinho! Momento de Bozano! É, Sombra! Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim! Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Opa, claro! Pois é, Sombra, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, não vai ter aquela mancha nojenta, aquela pizza encebada embaixo do teu braço. Você vai estar cheirosinho e sequinho, tá bom? Boa. E lembrando, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, ó. Quem ligar aqui no estádio dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Boa, mano. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Agora o momento extremamente aguardado, como todas as sextas-feiras. Sextas? É a hora do decreto de Alê Oliveira. Olá, eu sou Alê. Olá, eu sou Alê. Alô, ouvinte do Estádio 97. Decreto especial dessa sexta. Porque você não precisa sair por aí procurando a outra metade da sua laranja. Você já é uma laranja inteira, só precisa encontrar quem te chupe bem. Porque nessa sexta, me chama de motorista distraído no busão, porque hoje eu vou perder o ponto. Porque quem faz sentido é soldado, eu vou meter o louco e esfarelar o salgado. Então vem com o bonde dos lateral cachumba, quando desce é um perigo. Com Marcelo, Roberto Carlos, Daniel Alves, Guilherme Arana, Marco Antônio Neguinho, eu

again. That's just how much your sweet love means to me. I don't have much, girl, but I share you. And I love you, baby, share with you. Baby, baby, love is what you need. Ooh, don't worry, set your mind at ease. Baby, baby, love is what you need. Ooh, don't worry, set your mind at ease. Yes.